a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. A partir de agora, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Também em nome de Esser, construindo com valor e Extra, ofertas imperdíveis para o seu amigo Pet estão no Extra. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, boa noite. Opa. Boa tarde, boa noite. Bagaça no ar. Aí, boa noite. Boa, boa noite. Tudo bom? É que vocês? Ô, seu Bento, tudo bem, seu Bento? Beleza, tô aqui, ó. Bento! Por que você não foi com nós hoje? Porque falaram que não cabia na limusine. Ah, coitado. É, que verdade. Ora, que pena. Por que deu esse golpe em você? Ora, lógico que cabia. A Marina fez isso com você? Falou que eu não entrava na limusine. Ah, ela foi no seu lugar. Tá vendo? Marina, deu um queimão, hein, velho? Me queimou, velho. Seu Bento, tinham 3 limusines, seu Bento. Pô, podia ter ido. Então você meteu uma mala, hein, Bento? Então não transfere o B.O. não, João. Não meti não, velho. Ô, mó legal. Você já viu eu meter mal em algum lugar? Não, mas não sei, né, mano? Ah, não. Agora que o senhor começou a ficar mais famoso. Mó favor em São Paulo. Agora que o senhor tá rico. É verdade, apavoramos de novo, né? O maior pavor, no próximo Bento, eu vou lá e vou São Paulo. Vou pedir pro meu brother eu tocar. Ultramáquina legal pra caramba. 10 depois. É. Eita. Olha. Ultramáquina legal pra caramba. Porra, obrigado ao pessoal da Ultramáquina. Nós ganhamos uns presentes legais também, louco, né? Lá, um abraço pra toda a galera lá. Pessoal bacana de boa. Que é aquilo, hein, velho? Legal. Nossa, muito bom. Muito legal, mas o seu Bento, estamos aqui para falar das agremiações, não é verdade? Teve medalha do Baby aí. Teve medalha do Baby. Do Baby. Rafael Silva ganhou bronze. Pera, para tudo, Baby. Para tudo. Vamos falar medalha de do Olimpíadas. Brasil. Espera, Olimpíadas primeiro. Passa a vassoura. Quem aí, quem ganhou aí, medalha? Baby, Rafael Silva. Do quê? Judô. De bronze. Quantos nós temos, então? 2 de bronze. Passa a vassoura aí, seu Uma de ouro, prato, uma de prata e 2 de bronze. Eu acredito, Domênico. Ele repetiu o feito dele de Londres, né? Que eu acho que, minha opinião, hein? Não passa de 5 medalhas de ouro. Eu acho que vem uma do handball. Será? Ou feminino ou masculino. Tem o iatismo. Ah, eu acho que o iatismo vem uma. Eu acho que o vôlei de praia vem uma. Ou duas. O vôlei masculino tem chance também. O vôlei masculino. Uma medalha vem. Tem umas medalhinhas aí. No vôlei, não sei se ouro, mas... E eu acho que depois só. Que eu vi ontem os Estados Unidos, talvez é forte. As meninas. Pode ser que venha mais uma ali. Também. Mas não é ouro, né? Mas pode não, ser ouro pode também. Pode ser ouro. E o Nadal deu uma raquetada hoje no nosso brasileiro. Mas ele lutou muito, Belucci. Foi bem. Quanto foi o jogo? Belucci. Foi bem. No Belucci, Quanto foi? Foi bem. Foi... 2-7, é isso? 2-7-0? Foi bem o garotinho lá. Mas não dá. Nadal não dá, né, velho? É igual o nadador lá, né? Aí, Gê, mas sexta-feira, clima de Olimpíada. Sim. É, final de semana acho que vai ter um tempo bom, né? Não vai ter. Não vai chover, nada, essas coisas. Sim. Qual a previsão, RG? Previsão pra hoje? Perto brasileiro. Vai ter uma medalha que vai pintar no boxe, hein? É, ele vai ter garantido bronze. Popó? Posso trazer informação aqui, ó. O Robson Conceição. Já garantiu bronze, pelo menos. No mínimo, bronze pinta aí. Pelo menos bronze ele pega. Fala aí, gente. Então, Dodô e seu Bento, hoje, sexta-feira, é só trancar a porta do quarto e falar pra ela que não precisa de celular. Não precisa de celular? Nossa, tá precisando uma dessa, por quê? Por quê? Pra achar o Pokémon, não precisa. Sensacional, hein, seu Bento? Tô precisando de uma dessa. É verdade. Olha, é fez verdade. Um sucesso o Pikachu e o Pikamota. Pikamota. Pikamota. É o Pokémota. Pokémota. Sou Corinthians. Scream for me, Corinthians! Vamos lá, Coringão. Vamos lá. Começamos bem o programa, hein? Começou bem. Falando do Coringão, mas isso aí, vamos lá, Bento. Sem groselha. Nossa, não é nada, hein? Calma, mano. Arena... Sem groselha. Arena... Comeu frango, mano? Comi. Ó, Arena do Grêmio. Domingo, 11 horas da manhã. Ai, ai, ai. A escalação Provarve. Provarve. Do técnico Cristóvão Borges é Cássio. Fagner liberado, hein? Sim, ganhou efeito suspensivo. Ganhou efeito suspensivo. Iago. Balbuena e Wendel. Sim. Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovani Augusto e Marquinhos Gabriel. Romero e André. É esse o time aí que vai... André! Boa sorte, difícil, hein, mano? Então, ô Bento, não tem muito o que mexer no time do Corinthians, não? Lá na frente são essas peças que o Corinthians tem. Apesar do André ser esse entrave todo aí, mas não tem muito o que mexer, não. Se não for ele, seria o Luca, o Luciano, o Danilo, enfim. Você não iria de Luca, mano? Então, pra falar a verdade, RG, o Luca teve a chance dele também e não conseguiu mostrar trabalho. Uma coisa é o cara ter a chance, lógico, você não pode julgar o jogador apenas por uma partida. Mas a partida que o Luca fez, sabe, não passou aquela impressão de que, ó, pode dar um algo a mais. O cara tava estagnado em campo, sabe? É, parecia que não tinha o brilho pra brigar pela jogada. Diferente do Luan. Você pega o Luan do Grêmio, RG, que entrou no último jogo da seleção contra a Dinamarca. Sim. É um moleque que precisava mostrar serviço pra tomar a posição do Felipe Anderson. E tomou. Tomou. O moleque entrou com vontade, o moleque foi pra cima, mostrou personalidade. O Luca, na chance que ele teve, ele não me fez pensar que ele poderia ser titular, não. Então... Mas não é muita chance para o André e pouca chance para o Luca? Então, RG, mas aí poderia dar uma equilibradinha aí, mano? Então, mas é que tá, RG, aí a gente tem que confiar também no trabalho do treinador, né? Já que é o cara que tá vendo o dia a dia ali, eu acho que ele deve ter os seus motivos pra confiar tanto assim no André. Ainda mais, não sei, não pela capacidade do André, mas talvez pela ineficiência do Luca. Mas eu poderia talvez ali jogar na frente ali com o Marlone e Romero, coloco o Romero um pouco mais centralizado. Também, poderia também ser essa alternativa. Agora no meio-campo, o Rodriguinho novamente, eu não concordo não, RG. Eu acho que poderia entrar o Christian ali para fazer a função de primeiro volante. Sim. E libera um pouco mais o Bruno Henrique aí para fazer aquela função de segundo, sair um pouco mais. Coisa que o Bruno Henrique sabe fazer. Mas contra o Grêmio é isso aí. O Fagner tá liberado, ganhou efeito suspensivo, não só ele, como o Weber Roberto Lopes também. E ele segue liberado para continuar jogando até ser jogado novamente agora pelo pleno, né? Exatamente. Mas é isso aí, Bento. Boa. Eu espero ainda que ele seja absolvido. Eu espero que no pleno aí ele consiga talvez aí desenquadrar o artigo no qual ele foi posto em julgamento, que é de jogada violenta. Isso determina de 1 a 6 partidas aí, mas, porra, cara, sinceramente, é um absurdo. Esse é o lance da TV lá, que o juiz não deu nada? Então, esse próprio. Ah, então fica tranquilo. E digo mais. Então fica sossegado, mano. Não, RG, não pega, não. Fica não, mas sossegado. Não, RG, se você parar pra analisar aquela entrada do Fagner, gente, eu também, antes que comecem a me jogar pedras e me atirar. Não. Eles fazem isso com você, mísseis, mano? Mísseis, sim. É mesmo, mas o cara me chamou de Deus ontem, velho. Sim. O cara te chamou de Deus. Não, às vezes quando pega aí um mal educado que começa a me bombardear. Gente, aquela jogada do Fagner. Certo. Por mais que eu entenda que tenha sido falta, e de fato foi, Domênico, na minha opinião, ainda pra cartão amarelo, foi uma entrada que ele deu na perna direita do Ederson, e a lesão foi na perna esquerda. A perna esquerda tá no alto, ela não sofre nenhum trauma, gente. Ela não sofre nenhum trauma. A jogada em que o Ederson se machuca é outra, não é aquela que o pessoal tá criticando o Fagner, não. Tanto é que o Ederson continua na partida e ele vai sair no começo do segundo tempo. Aquela entrada foi no primeiro tempo. Então, eu acho que as pessoas precisam se atentar um pouco mais aos detalhes. A jogada ali foi na perna direita do jogador do Flamengo e não foi na perna esquerda. Eu acho que o Zanforlin aí tem que levar esse tipo de argumento lá pro pleno aí, que eu tenho certeza que ele vai ganhar essa audiência aí. Mas tudo beleza, nosso, bem. Vambora. Ó, o Grêmio Parmeira tá caindo pelas tabelas aí, velho. Não vai aguentar o tranco lá, não, velho. Vamos ver se o Vieira vem, né, velho? Ó, que os caras não vão aguentar o tranco lá, não, Domênico. Que coisa, hein? Vamos ver, né? Nossa. Vamos ver. Fala de nós, seu Bento. Vocês. Nós. Nós não, vocês. Você falou vocês, é nós. Não, vocês. Então, você fala vocês, é nós. Vocês. No, não, nós. Eu não. Eles. Não, pera. Eles é o cacete. É nós. Vocês. Olha lá, falou nós agora. É nós. Quando tá bem, você fala nós, né, safado? E eles. É nós. Você pensa que o seu Bento é bom. Eles aqui, é nós. Você viu o zap-zap aí, você viu o que aconteceu, né? Nós. No WhatsApp. Eu falo pro ouvinte, eu não lembro o nome dele, mas... Paz, meu amigo. Paz. Mas é nós, né? Né? Paz. Ainda não tá firme, né? Fala, seu Bento, fala aí. Vamos jogar no gramado de criança, de parque de criança no domingo. De criança? Igual quando você vai nos restaurantes, aqueles, nas churrascarias. Parece grama, fundo, mas não é. É isso, exatamente. É isso aí, daquela graminha pra criançada brincar. É o Denorex, né? Parece, mas não é. E eu prometo que tem problema no ataque, né? Já que Barrios, Banana, né? E o Alexandre tá fora por 2 anos, problemas no ataque. Aí qual que é a opção? Também não tem muito o que fazer. Ou ele coloca... Tá fora por 2 anos? Ou o Alexandre sim, né? Ah, do... Mas não cabe recurso? Cabe ainda, mas demora um pouco. Então, Domênico, tem o Rafael Marques, que não é muito centroavante, né? Ou o Eric. Então ele vai ver se ele põe o Roger Guedes, Eric, Dudu... Ou Dudu, Roger Guedes, Rafael Marques, certo. Ou Roger Guedes, Eric, Dudu. O Roger Guedes tá meio, né, defasado na história. Então tá vendo aí qual vai ser o ataque. ou também pode colocar mais um homem no meio campo. Enfim, Cuca ainda não definiu o time. Pedreira, hein? 18h30, domingo, Arena da Baixada. É, rapaz, não vai ser um jogo fácil, né? Mas o Palmeiras precisa da vitória a todo custo, porque precisa se sustentar aí na primeira posição. E seria muito legal, porque, olha, todo mundo tem pedreira aí, viu? Se você for ver aqui, vou pegar os jogos desses times que estão lá lutando pela primeira posição, tá? Então você tem o Atlético Paraná, tem 30, o Palmeiras 36. Claro, se o Palmeiras vencer, é melhor, porque abre 9 pro Atlético Paraná e praticamente decreta fim pro Atlético Paranaense em busca de título. O Grêmio pega o Corinthians, o Grêmio tem 32, ele tem um jogo a menos, teoricamente, eu não lembro qual é o jogo a menos que eles têm, mano. Botafogo. Então, onde é? Lá? Fora, lá? No Rio. No Rio? No Rio. É, não tanto é tão... que não teve não, esse jogo, Domênico Não Neto, é tão por causa fácil. Das Olimpíadas. Bom, mas vamos pôr na... Tem que pôr na possibilidade pior, né? Sim. Que o Atlético... Que o Grêmio vença, ele chegaria... Ele teria hoje na tabela 35 pontos. Ele estaria na frente do... Não, deixa eu ver. 10 vitórias. Deixa eu ver aqui saldo. O saldo deles é de 7... Aí se ele ganhar ali, no mínimo, seria um saldo de 8, né? Porque se ganha, né? Tem um golzinho. E o Atlético também 8. Mas aí vai pro gol pró, 33 do Atlético, o Grêmio tem 26. Não, aí não. Se vencer por 2, ele assuma a segunda posição. Se ele vencer só por um gol só, ele ficaria em terceiro lugar. Mas vamos colocar que ele esteja em terceiro, tá? Mas teria 35 pontos. Ele pega o Corinthians. Se eles empatarem, eles vão a 36 junto com o Palmeiras. Se ele vencer, ele passa o Palmeiras em 2 pontos. Se o Corinthians vencer... E passa o Palmeiras em um ponto, né? Sim. Ficaria com um ponto na frente. Então é aquela coisa. E tem também o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro vencer o Santos, ele vai a 38, passa 2. Então o Palmeiras precisava de vencer. Caso aconteça uma tragédia, o que é tragédia? É o Atlético vencer, o Corinthians vencer, o Flamengo joga com o Sport. Pode vencer, mesmo sendo fora, né? Tem um time melhor. E aí o Santos não consegue vencer, porque se o Santos vence, o Atlético para, né? Mas se o Santos vencer, o Atlético para também. O Santos empata com o Palmeiras e passaria o Palmeiras no critério empate em vitórias, mas no mínimo passa, porque se o Palmeiras perde, ele perde um gol. E o Santos ganha um gol. Sim. Os dois têm 15, aí o Santos passa. É pedreira, hein, velho? Então, assim, qualquer um que vencer o jogo... Então, eu tô pondo a pior possibilidade. Então, assim, Santos ou o Atlético vencendo, RG, e o Corinthians vencendo e o Flamengo vencendo, o Palmeiras pode ir pra quarta posição. Se o Palmeiras perder esse jogo. O que é? Tá com medo já? Não, mano, eu faço sempre a melhor projeção e a pior projeção. A pior projeção, mano, é que se todos vencerem, o Palmeiras pode ocupar a quarta posição. Se o Palmeiras... Aí eu vou pra melhor projeção aqui. A melhor projeção pra mim e pro time do Palmeiras aqui, mano, no seguinte, Palmeiras vence, vai a 39. Atlético e Santos empatam. E aí o Atlético ficaria com 36 e o Santos vai a 34. O Flamengo, no mínimo, empata ou perde, fica com 34 ou 35. E o Corinthians e Grêmio empatam também, aí fica 35. Aí o Palmeiras abre 3 pontos de vantagem. Essa é a melhor posição. Então o Palmeiras pode ir do céu ao inferno. Ele pode abrir 3 pontos na melhor das possibilidades para o segundo colocado. E ele pode, na pior possibilidade, cair para a quarta posição. Mas é difícil acontecer a melhor e a pior, né? Geralmente é meio termo, né? Então, mas essa conta que você está fazendo, ela traduz o seguinte, ela resume no seguinte. A rodada passada, você tinha até o sétimo e o oitavo colocado. Eles juntos, né? Eles brigavam pelo G4. Exatamente, ia ter Santos, Corinthians e Palmeiras com 33. Você vê que agora caiu para o sexto. Só o Grêmio, que é do sexto para cima, é que brigam ali pelo G4. Entendeu? E eu acho que o Mano tinha razão. O Atlético Paranaense não chega. Entendeu? Eu tô achando aqui. Tudo bem, eu acho ainda que o Mano tem razão, viu? Quem briga por título deve ser. Ainda não dá pra saber, gente. Sabe por quê? Tem muito embolado. Mas eu sei que esses 6 brigam pra ser lá os 4 primeiros. Não vai fugir disso. Eu duvido. Eu concordo com o Mano. Eu acho que o Atlético Paraná não chega. Porque agora, o segundo turno... Eu não sei. O São Paulo tá muito atrás também. Domênico, você tem ali, ó, o pelotão que tá um pouco mais à frente 26, pelo elenco. Você tem ali, ó. Tem 3 times que estão um pouco mais à frente. Você tem ali, ó, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Esses 3 aí, em termos de elenco, eu acho que eles conseguem... Flamengo, Eu acho que o Flamengo. O Flamengo, ele tem um bom time, Domênico. Mais que o Corinthians? o Flamengo hoje, tem o Diego que tá pra estrear, é que o Corinthians ele tem mais camisa, velho. E vai segurar não, isso daí. Lógico que é, lógico que é. Flamengo tem camisa. Lógico que é, mas o Corinthians tem mais. Não, tem mas mais. em termos de time, o time do Flamengo hoje é mais forte. É, eu acho que esses três aí, em termos de elenco também, peças pra reposição aí, boas opções no banco, estão um passo à frente, não tá muito à frente, não estão 10 quilômetros. Então, um passo à frente. Um pouquinho à Atlético frente. Atlético Mineiro, né? Palmeiras e Flamengo. Aí, briga aí no pelotão ali pela Libertadores, ali o G4. Corinthians, Santos, Grêmio, Santos, Grêmio e Santos. Ponto. Três. Acabou? Tem seis times aí brigando pelo campeonato. São esses seis. Três estão um passinho à frente aí por terem opções melhores aí, talvez. Mas não dá pra falar que vai disputar não, esses três. Não. Eu acho que só pode chegar na Libertadores. Ainda não. Eu não consigo visualizar aqui, porque tá muito junto. Ainda cara, não, você, ainda o não. O Santos, que é o quinto colocado, tem 33, ele tá três do primeiro. É, ainda não. Então é uma vitória do primeiro. Então, não, assim, tem, não tem como definir. Né? É, rapaz. E o Santos, na melhor possibilidade dele, se ele vencer o jogo, aí eu faço a projeção pro outro lado. Ele pode ficar em primeiro lugar. Se o Corinthians não ganhar, lógico, tudo empatar, depende. O Atlético também não. Aí o Atlético perderia pra ele. Todos o eles. O Flamengo também não conseguiu ganhar, o Santos chega em primeiro, então, cara. Mas todos aqui têm essa condição, dependendo da rodada e dependendo se ganhar ou não. Essa é a matemática do jogo. Mas, por exemplo, ó, o Santos e o Grêmio. Aberto, o Santos aberto, e o Grêmio. Tá aberto, eles desperdiçaram aí um jogo que vai fazer diferença lá na frente. Foi contra o América Mineiro. É. Ah, o Grêmio empatou ganhou, e o Santos perdeu. Esse adversário, Domênico Gato, lá na frente vai fazer falta. Por mais que tenha sido fora de casa, jogando em Minas, o América Mineiro é o bônus round da competição. E eu vou dizer mais, mano. É o carro do Street Fighter. O Grêmio teve dois jogos, teoricamente, muito fáceis, né? Que era o América e depois pegou um jogo em casa, rapaz. Peraí, deixa eu voltar aqui. A rodada eu vou lembrar. Foi Sport? Foi a rodada anterior. Não, na rodada anterior não jogou. Não, foi uma antes. Ele ia jogar contra o Botafogo e não jogou. Foi Santa Cruz. O Santa Cruz em casa. Santa Cruz, né? É isso mesmo. Foi 0x0. E antes foi o América. Então foi dois jogos. Todos os times tiveram esses jogos. Então, mas o Grêmio teve a possibilidade no final do campeonato de se ficar com três pontos na frente, né, mano? Ô, Mota. E com um jogo a menos. O Santos. Não é verdade? Três pontos. Porque são seis pontos. Põe três, seis pontos aqui e vai estar em 38. O Santos, na pior hipótese, com jogo a menos. Tivesse empatado com o América, o Santos estaria hoje em quarto. Por outro lado, algumas agremiações perderam uns pontos fáceis também. O Corinthians perdeu o Figueirense em casa. Não é que perdeu. Mas perdeu pontos. Perdeu dois pontos. Perdeu dois pontos. Você fala assim, pô, é dois aqui, três meu. Mas não foi três mil, foi um. Então, o Corinthians não podia perder pro Figueirense dois pontos em casa, assim como o Santos não pode perder três pro América fora. Não pode, não pode. E na pior hipótese... Empate. Continuo dizendo, né? Seria uma vergonha um empate. Mas pelo menos, estava aqui com 34. Mas estaria em quarto colocado, em quarto lugar. Seria o quarto colocado. Não, seria até, quer ver hoje? Não, seria o terceiro. Não, o Corinthians tem 34. Seria o terceiro. Tiraria o Flamengo. Só o Atlético tava na frente. Sairia o Flamengo. É. Cairia o Flamengo. É, o Flamengo ficaria em quinto, o Corinthians isso, quarto. É isso aí. O Corinthians vai brigar com a camisa que tem, velho. Bom, camisa do Corinthians é passada. Antes da gente partir para as outras agremiações, quero dizer que o Benjamin já tá aqui. Vocês não estão vendo ele. Não, ele é um fantasminha. É o Pokémon, é o Pokémon. É um Pokémon, né, pra vocês. Mas o Pokémon do Benjamin, que ele parece, meu Pokémon, viu? Tem a cara, tudo isso aí. Ele vai falar de BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV, meus amigos, esse é o Estádio 97, em nome aqui de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. também de Dutra Máquinas. Nós que estivemos lá ontem, foi muito legal, né? Muito. Olha, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Nós estávamos lá acompanhando e realmente é muito... É a maior, sem dúvida nenhuma, viu? Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e muitas promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Extra, ofertas imperdíveis para o seu amigo Pet, estão no Extra. E vamos dar as boas-vindas, novo patrocinador pintando. Epa, ah, de volta a Pirelli. Boa, Pirelli. Pirelli, boa, grande Pirelli. Pirelli, que legal. Bem-vindo. Boa, Pirelli. Pirelli. É, e olha só, deixa eu falar da Pirelli aqui, olha só que eu vou falar o seguinte pra vocês aqui. Olha que legal, hein? Chegou a promoção Pirelli. E você, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Aí sim. Ó. Ó. Que legal, ó, cara. Presta atenção, acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a dois ingressos para você assistir ao Grande Prêmio do Prasil de Fórmula 1. Aí sim, velho. Olha, prêmio, que hein, legal, vou repetir para você. Aí sim, acima, mano, de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a dois ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, hein, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra, viu? Serão 250 ganhadores. Legal. Acelerou, mano, comprou, ganhou! Boa. Procure, cara, seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Aliás, você pode consultar regulamento aí no site pirelli.com.br. Boa. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. É, meus amigos, é Pirelli. É, seu Bento, seu Bento, e agora? Não, peixe. Peixe. Peixe. Tem alguma coisa a ver, o signo de peixes com o peixe? Não, seu Bento. Não? Não. Então, beleza, olha só. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver? Nada a ver. Então tá bom. Olha, o técnico do Santos não confirmou ainda também outro jogaço em Atlético Mineiro. É... Quem joga ao lado de Gustavo Henrique? Luiz Felipe ou David Braz? Ah, mas eu não tenho dúvida que não vai jogar o David Braz. Não é, é possível que o... Que o... De novo? Ah, não, ele não pode ser tão, eu... né, tão tapado assim para voltar com o David Braz. Né? E ainda espera até o fim por Ricardo Oliveira. Esse eu acho que vai pro jogo, viu, Sobeto? Se ele não for, já sabe, né? Rodrigão. É, mas eu acho que vai, deve ir o Ricardo Oliveira. E é isso, tem que ir com o que tem de melhor, porque vai pegar um dos melhores times, tem que juntar os cacos aí, né? Quer dizer, pazinha e vassourinha na mão, porque, porra, depois daquele jogo contra o América, é caco, né, velho? Não tem jeito. Vai juntar os cacos, partir pra cima e ganhar, porque não tem como não sair dessa situação em que o Santos entrou aí, a não ser vencendo o jogo contra o Atlético Mineiro. Não tem jeito, não vejo outra saída. Vai ser difícil pro Santos. Entendeu? Ah, é um jogo, claro, é um jogo difícil, né? Mas são esses jogos difíceis que dão moral. Aliás, são esses aqui, jogos difíceis que pode colocar você de novo no páreo para o campeonato. É esse tipo de jogo. É o jogo aí que tem mais, se você somar os dois pontos das duas agremiações, é o jogo que tem mais pontos, né? Sim. Você tem aí, entendeu? 67 pontos. É, não, juntando os dois. Não tem. Não, talvez tem, seja o principal jogo da rodada. Não, né? Tem outra saída, cara. Não tem jeito. É ganhar ou ganhar. E tudo bem, até um empate é possível, é cabível. Agora. E o Grêmio e Corinthians 66. Teria pontos, que ganhar, mano, né? Teria que ganhar. Só por um pontinho, hein? É, mas. O Grêmio e Corinthians é o segundo melhor jogo em termos de pontos, né? Reunindo pontos dos dois, né? Então, mas são todos os jogos. Vai ser uma rodada eletrizante. Tem que do Palmeiras e do Atlético Paraná são 66 também, hein? É igual do Grêmio do Grêmio e o Corinthians. O, né, Atlético Paranaense tá subindo 66 bem. 66 também. Tá indo, não, bem. Você tem três jogos aí bem. Quer dizer, os caras lá é difícil. Bem ponta, né? Os caras lá é difícil, né, velho? Ah, é difícil. Não é, é complicado. Ah. Mas é isso aí, seu Beto. Boa. Vamos ao tricolor. Ah, do Motinha, olha lá. Olha. Qual o negócio? Saiu fumaça rosa lá ainda da chaminé. Saiu, palhaço. Que isso? Abemos? Palhaço. Abemos, é? Abemos? Ô, palhaço. Que, não, como assim, palhaço? De desculpa. Abemos, seu Bento? Palhaço, não tá brincando. A cara do Moto, o Moto ficou bravo, mano. Calma aí, fica tranquilo, Motinha. Não. Brincadeira, Motinha. Viu? Mas tá te dando a mão, ó. Estende a mão, mano. Tá parecendo aquele egípcio lá com que não cumprimentou. Cumprimentar o atleta de Israel. Nesse momento, você que acessa. Mas ele fez golpe baixo. Você que acessa o youtube.com/radioenergia97 ou 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Olha lá, tá mostrando o seu Bento tentando dar a mão pro modelo. Não tá lá, Rígia, não tá foi, dando a mão. Golpe baixo. Esticou a mão, esticando a mão. Golpe baixo. Pediu desculpa. Ele não pediu desculpa. Olha lá, a mão. Tá todo mundo vendo. Poxa, quem? Você não fica pó, galinha? Vai, ó. Agora sim, boa. Fresquinho. Entregou. Dá mão não, Bento. Janta esse maluco aí. Ah, vai te catar. Janta esse maluco aí, ô Bento. Frango bombado, fica na sua. Chegou o treinador. Chegou o treinador do São Paulo? Quem é o treinador do São Paulo? Ricardo Gomes. Tiraram o Ricardo Gomes do Botafogo? Não acredito. Pô, o cara trabalhando lá, velho. Ninguém faz isso. Sabe o que é engraçado? É novidade isso. E no final de semana joga São Paulo e Botafogo. Seu Corinthians que faz isso. Ué, o Corinthians fez isso, nunca fez São isso? São Paulo e Botafogo. Contra o adversário direto do final de semana. Ah, para, vai, mano. Mas ele não vai estrear agora. Vai ser apresentado após o jogo. Ele vai ser apresentado após o jogo. Após o jogo? Primeiro, já tava um tempão essa história. Segundo, vamos começar por parte aí, vai. Ricardo Gomes. Se aprovou antes de mais nada, Marquinhos. Então, vamos falar. Eu esperava mais a diretoria do São Paulo. Como é que você queria o Guardiola? Eu esperava um técnico melhor. Mas queria o Mourinho. Ricardo Gomes, já passou pelo São Paulo. Em 2009 ele não foi tão mal. Mourinho. Ele não foi tão mal. Ele não foi tão mal. Queria o Ranieri, o Lester. Peraí, pô. Em 2009 ele não foi tão mal. O São Paulo chegou em terceiro lugar no Brasileirão. Chegou nas semis da Libertadores. Mas o elenco de São Paulo era melhor, hein, gente? Muita gente fala, não, mas ele não foi tão mal e tal. Outra coisa, vamos colocar. Meu, eu não sei até que ponto o São Paulo tava atrás de técnico, sabe? Top mesmo. Tem isso também. Entendeu? O cara, o Ricardo Gomes, desculpa. Pode ser um bom treinador? Pode. É um bom treinador? É, mas é mediano, gente. Ele não é um técnico top do mercado, velho. Desculpa. Mas o São Paulo foi atrás dele. Vai pagar multa pro Botafogo. Acertou com o Botafogo, acertou com ele. Já era sabido que ele tava vindo pro São Paulo. Ficaram com essa história aí, sabe? Porque vai ter jogo do São Paulo, é melhor não anunciar e tal. Mas no final, desistiram. Meu, já tem tanta gente falando, tanta gente já sabe que tá tudo certo. Vamos falar e pronto, né? E eu acho que seria bem pior se não falasse nada e anunciasse depois do jogo de domingo. Ah, se contratou, tem, porra. E anunciasse tá depois contratado, do jogo, seria bem pior, RG. Sim, jogando contra o time que ele vai, né? Então, aquela história, eu esperava mais. Agora, todo São Paulo esperava mais. Ninguém falava assim, eu quero o Ricardo Gomes. Né? As redes sociais, o Ricardo Gomes, pô, nem era lembrado, velho. Né? Não foi comentado. Então, eu acho assim, vai vir pro São Paulo, não é do meu agrado, porque não acho o cara e tal, né? Não é trágico também, tipo, não é um Zé Ninguém, né? Que você fala, meu, fosse o Milton Mendes, eu achava muito pior, né? Que o pessoal falou até, olha, cogitamos aí e tal. O pessoal tava falando, agora, pelo amor de Deus. Agora, Motinha, essa aposta do São Paulo, do Ricardo Gomes, é pro São Paulo de 2017? É isso? Você acha que segura a onda? Porque chegar agora pro Campeonato Brasileiro pra tentar alguma coisa com o Ricardo Gomes, Então, é uma faca de dois legumes, hein, velho? Então, eu acredito muito que o elenco do São Paulo tá bom, RG. Falta uma peça ou outra? Falta. Mas eu acho que um treinador que saiba encaixar as peças que chegaram agora. O São Paulo foi arrumado pelo Bausa, a verdade é essa, certo? Agora ele tem que pegar o trabalho do Bausa, ver e conseguir encaixar as novas peças que estão aí. Se o São Paulo, se ele conseguir isso, o São Paulo, na minha opinião, o São Paulo tem time para chegar para classificar para Libertadores. Não acho que tenha time para ser campeão, acho difícil. Até porque o São Paulo abdicou do brasileiro um tempo disputando a Libertadores. Isso aí faz falta lá na frente. O São Paulo perdeu uns jogos bobo, empatou outros bobo. Então, isso aí faz falta lá na frente. Agora, para chegar na Libertadores, Eu acredito. Agora, precisa ser um trabalho sério e o cara tem que ter consciência que ele está pegando um elenco que já está acostumado a jogar de um jeito, né? Então, eu acredito que o Ricardo Gomes não era o técnico de todo mundo, não era o sonho do São Paulino e tudo, mas, olha, eu acho que vai dar liga, RG. Porque o elenco não é ruim. O elenco do São Paulo é muito bom. Eu, sinceramente, né? eu tenho dúvida. As contratações que São Paulo fez estão fazendo efeito, entendeu? O Cueva é um bom jogador, o Chaves é um bom jogador, o Bufarini é um bom jogador. Então, e o São Paulo está bem na defesa. Eu acredito muito num trabalho de um técnico. E o Ricardo Gomes é o cara que sabe arrumar o time e tal. O Botafogo, né, apesar então de... Então você aposta no Ricardo Gomes. Eu vou apoiar, RG. Não é aquela coisa que fala assim, ah, que porcaria, né? É uma tragédia, né? Você esperava aí sabe, um Ney Franco da vida, por exemplo, nesse nível, pelo amor de Deus. Mas eu esperava mais ousadia da diretoria. Eu esperava um técnico melhor, né? Perto do que estava sendo especulado. Mas vamos ver o que é. Não sei se até o final do ano vai ser ele. Eu acredito que ele vai aguentar a pressão, porque é um cara que tá acostumado, tá jogando em time da Série A. Então, velho, essa questão. O São Paulo tem um problema aí também, que agora o Cueva foi convocado pra seleção do Peru, viu, mano? É. E vai ficar fora do jogo contra o Palmeiras. Vixe, mano, a Renata Sorra convocou ele? Quem, mano? O Gareca, velho. O Gareca não parece a Renata Sorra, mano. Renata Sorra? Põe a foto dela aí no Google Images. Ah, meu Deus. Você tá brincando. Mas é isso. Renata Sorra. Eu vou apoiar. O cara do Gareca, velho. Né? E eu acho que a torcida tem que apoiar, porque agora veio, já assinou, o cara tá aí. Ele não fez um mau campeonato em 2009. E tem Copa do Brasil, né? E tem Copa do Brasil, uma chance. Por exemplo, se o cara ganha o título da Copa do Brasil, pega mais moral ainda. Então é aquela história, temos que apoiar, RG. É aquela história. Às vezes você não gosta, né? Mas o cara tá no teu time, tá vestindo a camisa do teu time, você tem que apoiar. Né? Criticar, se fizer besteira, que te critica. É isso. E o francês só atropelando do judoca lá, hein? O negão lá, hein? O francês. É que tá dando 115 vitórias. Tá dando uns picotes aqui na TV, mas o cara é monstro, velho. Meu Deus do céu. 115 vitórias. O cara tá passando. Desde 2010 o cara não perde, mano. O cara tá passando por cima de todo mundo. Olha aqui, ó. Gareca. É. E aqui a Renata Sorra. Tá vendo aqui, ó? É igualzinho o bagulho. Olha lá. Ó. Tem algumas imagens que parecem mesmo, hein? Lógico que parece. Ah, sensacional. Boa, Manu. É isso aí. Nós. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Também vem em nome aqui. Você viu lá, Renato Sorra? Ah, o Gareca. Mas ali não. Se for uma mais de rosto, dá. A Renata tá mais bonitinha, hein? A imagem no nosso site lá e também lá no youtube.com/radioenergia97. Tá na Gareca e a Renato Sorra. Bom. É, Estádio 97 vem em nome aqui, deixa eu ver aqui. Ah, vem em nome de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3337888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Também em nome de Pirelli, chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou! É o seguinte, hein? Todo mundo mandando agora mensagens. Sim, a partir de agora, todo mundo manda mensagens no nosso WhatsApp. Quero ver bombar o WhatsApp agora de mensagens de áudio. Meu Deus! Atenção, mensagem de áudio de no máximo 30 segundos. Manda teu nome completo e as mensagens de áudio também, tá bom? Começa a enviar agora para 943530150, 943530150. Então todo mundo começando a mandar as mensagens a partir de agora lá no WhatsApp. Você pode também participar pelo Facebook, pode participar mandando mensagens para estádio97@97fm.com.br, tá bom? Mande as mensagens, o Estádio 97 começa a partir de agora, mas antes da gente partir pro primeiro ouvinte, o Mano vai vir com o recado de Bozano. Vamos falar de Bozano, vamos lá. Opa, vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para você completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano nasceu para salvar sua vida. Inovou e trouxe o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, nosso amigo Baque da rádio. Ele cheirava a quibe cru. Certo. Ele cheirava quibe cru? Quibe cru. Sabe quando você amassa aquela carne moída lá, cebola e tudo mais? E mistura? Não sobe aquele cheiro? Não. O Batinho, esse cheiro. Parou de ter. Lógico. A Cris Campoy falou: mano, obrigado por essa dica. Você salvou a vida do meu marido. O Bá começou a usar esse novo desodorante da Bozano. O desodorante Bozano Extreme. Agora o Bá é o cara mais cheiroso da rádio. É isso aí. Agora a linha de desodorantes Bozano é a RG número 2. Ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, RG. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E atenção você, amigão ouvinte do Estádio 97. Entrou no ar aqui dizendo o seguinte: o quê? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Liga, fala a frase e ganha o kit, velho. Esse é top, eu recomendo. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, é isso aí. Ô, Motinha, vamos aproveitar e falar da loja do Estádio 97, porque a gente sempre deixa pro final. Sim. E tem muitos ouvintes que nem escutou. Não escutaram no começo do programa, então vamos fazer no programa vamos no lá. Comecinho aqui. Olha, né? O dia dos pais tá aí. É, isso que eu ia falar. Domingo, pô. Domingão, tá, né? Velho. Você não vai dar presente pro seu pai. O mano, por exemplo, tem 2 pais. Tem que comprar 2 presentes. 2 pais, é? É. Mano. Um é o Benja, né? Ah, diz é? Que é, mas. É, ele fica todo chateadinho. É, ele porque não ele fala. Falou que não é, né, não fala é, pai. Frescuraiada também. Mas não, o mano vai agradar ele, com certeza. Ele vai fazer o quê? Vai entrar na loja do estádio97.com.br. Está aparecendo nesse momento no nosso site também, no youtube.com/radioenergia97. Exatamente. E aí, o que, que você vai fazer? Eu quero um relógio. Sim. Entra, tem do tem Palmeiras, tem 8 modelos diferentes. Meu pai precisa de um, eu vou comprar um pra ele. Ó, tem social, tem esportivo, tem vários relógios. Tem ainda o relógio do Rogério Ceni? É o mais vendido. Mais vendido? É, caramba, hein, rapaz? Que coisa, hein? Olha, mas tem uma promoção também, boa pra você, ó. Nas compras acima de R$100, certo, você ganha um boné do Estádio 97. Já na hora? Na hora, comprou, ganhou. Nas compras acima de R$200, você ganha uma camiseta do Estádio 97. E agora melhor ainda, hein? Ah. Nas compras acima de R$350, você ganha um boné do Estádio 97, uma camiseta do Estádio 97 e mais. O frete é grátis. Você tá brincando? É. Não paga nada? Você tá louco? De graça. De grátis? De grátis. Na faixa, na faixa. Preta. E mais, todas essas ofertas você pode pagar em até 3 vezes sem juros. Ó, não vai deixar teu pai na mão, hein? Pelo amor de Deus, coisa feia. Domingão chegando, dia dos pais. É, vai dar uma meinha, pelo amor de Deus, né, velho? Não dá, dia né? Dia dos pais é na loja do estádio97.com.br. Boa, boa! Obrigado! É isso aí, Motinha. Vamos agora à primeira ligação de hoje. 32847097 vai ser acionado a partir de agora. E lembrando, quem entrar no ar dizendo assim, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha. Ganha um já? Kit exclusivo na gama, ganha na hora. Na hora. Falou, ganhou o kit exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase certinha, tá bom? Boa. Eu vou repetir mais uma vez, porque muita. Ah, me ajuda aí. O mano me não ajuda. Não, aí. Não, ah, eu vou falar. Repete, pra você. Fala, presta atenção. Boa. Presta atenção. Você tem que falar assim, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Fácil. Fácil, aí tá bom? Sim, hein? Se você entrar no ar dizendo assim, ó, Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila bem bacana da Dutra Máquinas. Legal, eu ganhei essa mochila. É bonita, né? Bonita. Top, né? Muito bonito. Legal. E lembrando que todo mundo já concorre, participou no ar aqui, já concorre a um boné, tá bom? Da Energia e também uma camiseta do Estádio 97, tá bom? Tá bom. Boa. Vamos lá? Primeira ligação, vamos lá, primeiro ouvinte ligando, 32847097, o Azul Botocou, tem gente aqui, ó. Ah, um dizia o sapinho para mim, o sapinho faz a Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo Versolato, de novo. Rodrigo, de novo? Ah, é isso. Por que de novo? Eu liguei acho que faz uns 15 dias já. 15 dias? É, tá Rodrigo. Bom. Quem tá na média? É, pra matar saudade. O que mudou na sua vida nesses 15 dias? 15 dias aí? Tá bom. Você virou mudou, pai, se casou, foi não, preso. Me xingaram pra caramba em tudo quanto é grupo. Mas por quê, cara? Que você fez? Você falou alguma bobagem, não? Porque eu não mandei beijo, né? Não mandei abraço, não mandei... Tá mandado. Sério? Sério, juro. Então, ah, mas não dá pra mandar então, beijo pra todo mundo, então, né? Então vamos velho? Lá, vai pro cadastro. Vamos lá. Quantos anos você tem, meu velho? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Sim, eu que é a idade do médico. Né? Mas o RG 3.3, como é que fica? É, fica que ele é um cara diferente, né? Diferente? Por que é diferente? Porque eu conheço o vice-versa. Agora, vice-versolato... Sensacional! Trocadilho! Corta! 10! É a primeira vez, né? Ah, 10, hein? Já ganhou um 10. Boa, puxadora. Boa, velho. Tamo junto. Tamo junto. Medalha de ouro. Tamo junto. Tamo junto. Foi logo garantindo a ouro. Tô igual o Nadal, velho. Só raquetada. E o bairro que você mora? Bairro Baeta Neves. Ô, oh, Benjinha, Baeta Neves. Se é o que eu conheço... Quando convém... Se é o que eu conheço... Vai enrolando aí que eu vou falar com o bairro. É, pô. São Bernardo, eu não entendi direito, antigo, não entendi. É, mercado municipal... Vocês estão atrapalhando, peraí, fala aí. É. Em São Bernardo, você morou na rua do antigo mercado municipal, ao lado da delegacia. Esse não vai assim. Ah, é São Bernardo, amigo. Oh, eu morei ali do lado da delegacia, velho. Ó, a cara dos trouxas. Ah, eu vou dizer, é um imbecil. É um imbecil, é ridículo. Meu Deus. É ridículo. Ah, não fala assim, que depois fica maluco. E vou dizer a coisa, e ele acha que é legal, isso. Ele acha que tá abafando, isso. Ai, meu Deus do céu. E o time? Todo poderoso Verdão. Ah, paga pau, babaô. Vai, babaô. Mas tu é muito tonto mesmo, velho. Depois você não quer que os caras te xinguem no grupo, velho. Quer ser corintiano, velho. Quer ser corintiano. Corintiano? Lógico que quer, paga pau. Não, mas não pode, velho. Baba ovo, mano. Não, eu nunca falei isso, mas eu acho que ele tem o direito de falar o que ele quiser. É, babaô. É a mesma coisa se o cara falar, avante Corinthians. Tá registrado. Vamos São Paulo. Vamos Corinthians, vamos Palmeiras. Está registrado isso? Ah, mas... Como é que você fala, a fiel torcida do Palmeiras? Ah, babaô. Cara, para. Ah, avante Corinthians. É bobagem. Paga lanche, babaô. Bobagem. Vocês estão loucos, é bobagem. Palmeiras Clube da Fé, vai falar. Nossa. Ô, Versolato. Sim. E aí, cara, vamos pegar o Atlético do Paraná lá, hein, cara? Cara, vai ser difícil, cara, hein? Cara. Vai ser complicado o jogo lá, hein, meu velho? Vai, por causa, acho que mais, acredito mais pelo campo, né? Não tem tanto pelo time, mas acho que o campo vai dificultar. Sim. O campo pode dificultar por causa que é o gramado. Não, mas ó, esse não é igual aquele não, hein? Esse gramado é uma mistura, hein? É, como assim é... mistura? Ele? É, não é... Quando, porque quando, é fala em, quando fala em campo society, o pessoal lembra daquele que soltava borracha lá, neguinho da... Não é assim, não. É, ele é próprio, é, bem adaptado para essa bola, para como se fosse... Se aproxima bem de uma grama natural, entendeu? Sim. Não é aquela, puta, o cara chuta, sai todo, com a cara toda preta de borracha, não tem nada a ver. Eu não acho que isso será o maior empecilho, eu não vejo assim não, cara, é pros dois, não tem essa não. É igual quando, tá calor pra caramba, pô, tá calor faz diferença um time que veio da neve pra enfrentar o outro, que, né? Agora, todos sofrem, né, velho? No Brasil ainda... Pô, no Brasil todos sofrem. Agora, né? Quando todos estão em condição de igualdade, fisicamente, tecnicamente. Não, eu entendo que para os dois, com certeza, né? O gramado é para os dois, mas um está muito mais acostumado que o outro. Sim, isso não tem dúvida. Eu digo, mas não faz tanto. A diferença não é tanta assim, entendeu, Dudu? Porque o Palmeiras. Não, a diferença nem. Eu acho Palmeiras que já jogou. Diferença. Palmeiras já jogou nesse campo. Não já jogou? Não é, lembro. Não é agora que eu tem esse campo. O ano passado já jogou, sim. Já jogou, faz tempo. Já jogou. Faz tempo que tem esse campo. Eu não lembro quanto foi o último jogo lá, não. Juro por Deus, eu não lembro. Não lembro quanto foi o jogo, mas é... Fácil não é, né? É, independente do campo, isso não, sim, o não vai ser fácil. O Paraná, ele nunca teve grandes times, assim, espetaculares. Você fala assim, nossa, encheu o olho, sabe? De ver o time jogando, sensacional. Não me lembro de ver um time do Atlético Paranaense sensacional. O time melhorzinho mesmo foi 2001, quando eles ganharam o Campeonato Brasileiro, que nem era por pontos corridos, né, mano? Mas se tiveram times mais ou menos, aqueles times que não é pra cair, mas também é pra ficar na zona intermediária, né? Sim. Mas sempre teve uma carta na sua manga, que é jogar naquele estádio. Uhum. Você roubar pontos deles lá é realmente bem difícil. É um time encardido quando joga nos seus domínios, e é por isso que talvez eles tenham ficado todos esses anos com um time mais ou menos na primeira divisão do futebol brasileiro, porque sempre jogar lá não é fácil. Os times de São Paulo, eles realmente sofrem bastante quando jogam lá. você pegar retrospecto, dessa vez tem o Walter também, né, que tá jogando bem. Esse Walter aí, ele é embaçado, apesar dele de ele é gordinho, mas faz gol, hein? Não, só... Faz gol. Rapaz, esse gordinho e ele vai jogar, né, velho? Entendeu? Hoje eu acredito que o Mano trocaria fácil o Walter pelo André. Lógico. Tá vendo? Então. Eu trocaria o Wagner Montes pelo André. Não, mano, para. Você tá louco. E o RG avisou, hein, RG? Ele avisou, não foi falta de aviso. Ó, e o só pra dar notícia, o Rafael Silva acabou de receber a medalha de bronze aí, o Baby. O Baby. Ah, o Baby, mas... Ele repetiu o feito dele de dar Olimpíada de Londres. É do tamanho do Baby, o Baby. É, mais 100 quilos. Imagina um monstro desse caindo em cima de você, velho. Brincadeira. Mas graças a Deus, ganhou mais uma medalha. Mais uma, graças a Deus. Tá bom, né? Tá bom, Everton, quer falar mais alguma coisa aí? Quer mandar abraço? 25 de fevereiro de 2016 foi a inauguração do gramado do Atlético. Quando? Paraná. 25 de fevereiro de 2016. Esse ano. É esse ano. Então, pera, então o Palmeiras não jogou lá ainda. Não. Não, o então, FG então, trouxe uma informação errônea. Então, pera só um minuto. Não, então, trouxe... o Corinthians foi o primeiro a jogar lá. Pera. Se baixinho chega tumultuando aqui, e você entra na pilha dele. Meu Gus! Falaram que o Palmeiras já tinha jogado lá. Quando convém. Quando convém. O que eu disse é que poderia ter jogado, porque não sabíamos quando tinha sido inaugurado. Não jogou, Vai sentir na pele agora que vai jogar. Teve mais um time que jogou lá, porque o Palmeiras pegou o Atlético aqui. Eu não sei, é porque geralmente dois paulistas, dois grandes jogam, um eles lá e dois aqui. O São Paulo jogou lá ou cá? Me senti agredido. O São Paulo jogou lá ou cá? Não lembro. São Paulo? Não lembro. Foi aqui, não foi? O Santos jogou lá ou cá? Não, o São Paulo jogou aqui. Ah, tem que ver. Então o Santos foi lá, tenho certeza. São Paulo jogou aqui, se eu não me engano, o Santos foi lá. O Santos jogou lá. São Paulo perdeu aqui do Atlético Paranaense. Ó, tá bom. Se não jogou, vai jogar pela primeira vez. Pronto, tá desculpado aí. Tá bom. É isso aí. Bom, mas ó, o RG falou que não tem diferença. Lógico que tem diferença. É um absurdo isso aí. Não, tem muita diferença. Lógico, parece quadra de society. O cara tá habituado a jogar todo dia lá. Quem nunca joga assim, chega lá, a bola quica diferente, corre diferente. Nada, para de frescura. Que isso? Quica diferente. Todo mundo sabe que jogar numa grama artificial é diferente jogar na grama diferente. Diferente é naquela que tem borracha mesmo. Por baixo. Modifica. Tá o Corinthians, ele apanhou um pouco aí no começo da partida aí pra conseguir se adaptar aí. É que depois perdeu na bola. O Corinthians foi vacilão. Mas os 15, 20 primeiros minutos, aí você vê jogador matando bola na canela aí que o cara não costuma matar. É porque a bola quica diferente, cara. É, mas é verdade. Oh. Por mais que o gramado sintético, o da diferente, Arena da Baixada, né? Ele se aproxime muito do real, quando a gente olha aí, pelo menos na parte física, né, RG? A gente dá uma olhada assim. Sim. A grama é muito próxima, mas por exemplo, o que da bola é diferente, velho. Os especialistas disseram. Tá, levanta a borracha, velho. Silicone não é diferente do normal? É. O silicone? No quê? É diferente. Falaram que no é. No quê? Não nos peitar. Okay. Não olha pra mim, velho. Olha. Olha pra mim, tem nada a ver com isso. O Mota que já apertou vários. Não. Fala a verdade. O silicone não é diferente do natural? É diferente. Só se o do tetinho é diferente. Mas, o tetinho é normal. É diferente quando o seio cabe 200 gramas. É quente frio. A guria bota 300. Aquilo é quente e frio. Como aquilo é quente ou é frio? Esse negócio de silicone, quando põe, é quente ou é frio? É uma prótese ou não, cego? É como é quente ou é frio? Eu sei, mas tô falando... A prótese é melhor na temperatura do corpo. Não, eu tô falando, quando você toca nele, é quente ou é frio? É gelatinoso, mas aquele negócio lá absorve a temperatura do corpo. Você acha que fica gelado a teta? Ah, então, é isso que eu ia falar. Só bota pra chá. Eu não sei, eu nunca peguei numa teta de silicone. Você acha que aquilo aqui é uma pedra de gelo? Ué, mas não sei, sei lá, velho. Nossa, depois da RG, essa do morto... Mas eu nunca peguei numa teta com silicone, gente. Olha, só você pra vir fazer essa pergunta. Eu já peguei numa blusa, foi com silicone. Teve uma coletiva ontem, né? E conversaram com o Dudu sobre relação a esse negócio do futebol aí, do gramado dos caras lá e tal. É. Né? E ele disse que é normal. Né? Porque no futebol de férias dele, quando ele tá lá de férias, ele sempre joga em sintética. Ele disse que pra ele é até melhor, fica mais rápido. Pra ele é melhor. O Dudu falou que é melhor. Mas o Dudu, pro Dudu pode ser melhor. Pros outros eles podem sentir. É que eles dizem que esse gramado é muito diferente daquele gramado sintético que era antigo. Que se usava antigamente. Se pensar assim, pelo salário que eles ganham, o jogador não tem que jogar em qualquer gramado, não, e não ser uma desculpa. Caso perca? Não. Você jogar no... É diferente, cara. Você jogar numa grama normal, é diferente de você jogar no sintético. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Cara, não tem a dúvida. Pra alguns jogadores, pode não ser. No caso, o Dudu tá falando que pra ele é legal. É mais rápido. Tá vendo? Mas pra outros jogadores, podem sentir sim. E é normal que sinta. Por exemplo, todo mundo falava do gramado do Goiás, que era grama alta, lembra? Sim. E sentia diferença, ué. Porque a grama dos caras é alta pra cacete. Os caras chamavam a bola, o Serra Dourada de Claudio Hanna, lembra? Então, exatamente, né, mano? Não é verdade? Mas é verdade. Meu, daí, quando os caras jogavam no Serra Dourada... Afundava até o tornozelo, velho. E no antigo Mineirão, dava a impressão que o cara... Não ia chegar nunca na bola, cara. Então, o futebol, longe ele fica... Caramba, é, mas que o cara pisa e afunda. Afunda e fica mais lento, cara. Não tem jeito. E você vai falar que não tem diferença? Tem diferença, sim. É, mas quem que mas aí que tá plantando que não tem diferença? Mas não, ter diferença tem, mas alguns jogadores podem sentir mais, outros liga podem sentir Dudu menos, e reclama com e ele, outros porra. Podem não sentir. É, mas o Dudu já antecipando um mau momento, já falou, tirou da reta, né? É, já tava... Não, ao contrário, ele falou que não tem influência nenhuma, seu louco. Ele falou que pra ele é legal. Então ele puxou, então ele assumiu uma fronca. É louco. É, não tem nada a ver. Baixinho. Nada a ver. Olha, um abraço pra você, amigo palmeirense, tudo de bom, boa noite, bom fim de semana. Um abraço pra galera. Anda. Pode, que já foi xingado, velho. Vai. Vai. Ó, quer mandar pro grupo do Futibas, pro grupo do FIFA e um especial pro Daniel Braga. Boa, velho. Daniel Braga. E uma moela pra Renata aí, RG. É, hoje é sexta-feira. Quase, eu ia te mostrar a cabeça do bacalhau. Ah, agora você ia ser só xingado, velho. Você apanhasse. Agora a coisa anda. Evidente. Falou, meu. Valeu, um abraço. Valeu. Esse é o Estádio 97, no oferecimento do Extra. Estádio 97. Daqui a pouco tem mensagens através do nosso WhatsApp. O telefone é 94-353-0150. 94-353-0150. E agora você pode assistir o Estádio 97 pelo nosso canal no YouTube. Acesse e inscreva-se. youtube.com/radioenergia97 youtube.com/radioenergia97. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Só no Extra você encontra opções de presentes para todos os tipos de pais com muita economia. Confira e aproveite. Bolo trufado de morango, atenção. Nossa, Domênico, não, Gato. Você tá brincando. Que o seu pai gosta de comer um doce. Meu pai, e eu você adoro. Tem um Extra ali perto da Casa Verde. Tem. Bolo trufado de morango com fabricação própria do Extra. Fome que R$32,90, RG. Ó! Oh, é, só isso? R$32,90. Domênico, pra você que é muquirana, olha, R$32,90. Ô, Dodô, é barato, né? Não sou muquirana, não. Leva uma sobremesa pro seu pai, Domênico. Atenção, calça jeans, R$59,90. Ó. E você pode pagar em 8 vezes sem juros pelos cartões Extra. Tá legal. Camisa polo básica, R$35,90. Sapatênis, R$79,90. Ou em 8 vezes sem juros, pagando com os cartões Extra. E tem mais, hein? Smartphone Samsung Galaxy, o J3 2016 Dual, R$899. Ou em 12 vezes sem juros, pagando com os cartões Extra. Não perca! Você merece Extra Economia. É, velho, merece uma observação. Estádio 97. Estádio 97. Estádio 97. Chefinho, quem tá dando aí? Novo técnico de São Paulo, Ricardo Gomes. Mas não é oficial. Oficial. Cadê? Tá no site? Não, o Botafogo já falou. Está de brincadeira. É. E ele falou que site, ele falou lá. E ele disse que do Botafogo ele não sairia nem se caísse. Né? E, não, ele tinha recebeu a proposta do Cruzeiro, né? Semana atrás. Antes do vir o Mano Menezes. Mas é outra história, né? Não, São Paulo, né? Veja bem, quem nasceu campeão do mundo jamais chega não a Libra, chega, na verdade. É São Paulo, veja né? bem. Mercado de São Paulo, não dá. É a Libra esterlina do futebol, não é Cruzeiro não. Mas, Sombra, sabe o que é preocupante na situação do Ricardo Gomes, cara? É até a questão de saúde. Porque o Botafogo. Morro de medo. Tá no Rio de Janeiro, onde os familiares dele estão. O Botafogo ele tem uma pressão menor do que a do São Paulo. Então acho que tudo isso tem que ser ponderado. Eu acho que, pô, cara, eu torço muito pelo Ricardo Gomes. Acho que é um cara, um guerreiro. Depois de tudo que ele passou, ainda tá trabalhando à beira do gramado. Mas, cara, é se expor demais. Tudo bem que ele deve ter um aval médico, ele não tá fazendo negócio na orelhada. Mas sabe, cara, eu acho que o principal patrimônio de um ser humano é a saúde. O cara, sabe, assinar um contrato, pegar mais uma responsabilidade como essa, putz, cara, não sei. Se é bom pra ele, não sei se é bom pro São Paulo. É, eu não vejo como doença não, mano. Eu vejo é pela técnica mesmo. Tecnicamente, não sei se é o cara, velho. Essa altura, eu não gosto do Ricardo. Eu já dei minha opinião aqui, campeonato, mas... Não acho uma tragédia. É. Esperava mais da diretoria do São Paulo. Embora o São Paulo não tenha confirmado nada ainda. Não, né? É uma tragédia. A gente tem que torcer. O São Paulo tem um bom elenco. Vamos ver o que ele faz. Em 2009, ele chegou em terceiro. Olha, eu respeito muito a sua opinião, mas quando a pessoa vem falando não é uma tragédia e também... Esperava é mais. Porque não é legal. Também tá achando quase isso. É. Mas a gente esperava mais, não esperava? Você, todo mundo esperava um técnico. Eu não esperava nada. Todo mundo esperava um técnico estrangeiro. Você esperava ter o Tite? Não esperava um Tite, mas esperava um Abelão. Todo mundo esperava um técnico estrangeiro. Só que o técnico estrangeiro que acabou de sair de São Paulo teve um aproveitamento menor do que o Ricardo Gomes quando passou pelo São Paulo. Mas arrumou o time. Que time que ele arrumou? Ele arrumou o São Paulo, Sombra, pelo amor de Deus. O São Paulo tava uma draga, velho. Janeiro, fevereiro. Agora, não é jantar. O Mota jogou um salzinho com pimenta na sua testa e te jantou. É opinião, ó. É opinião e é essa. Não, o São Paulo tava uma draga, velho. Você foi muito ríspido, cara. O São Paulo tava uma draga. A verdade é essa. É essa, velho. Ó o Sombra, quando ele coloca a mão na cara assim... Não, ele acha que não. Lá vem boca. Eu acho que, cara, o resultado do técnico, pra mim, do coisa aí, é bem nota 4,75. Mas ele levou o São Paulo até uma semifinal como a gente jamais esperava. Você esperava o São Paulo numa semifinal da Libertadores? Não, eu esperava nem que ele classificasse. Então. Mas sabe por que eu não esperava? Que eu esperava que tivesse feito o serviço melhor na primeira fase. Mas ali ele não tinha um elenco... Ele não tinha por isso que eu não esperava. Jogo armado, não tinha uma tática. Não vamos esquecer também ele tava montando o São da Paulo. Grande campanha do tricolor paulista no Campeonato Paulista. Sim, mas o São Paulo, por exemplo, teve que começar a Libertadores, na pré-Libertadores. Você sabe, Mota, que assim, eu guardo muitas coisas do futebol, momentos inesquecíveis. Sim. E esse Campeonato Paulista foi inesquecível. Porque a participação do São Paulo nesse Campeonato Paulista é uma coisa linda de morrer, né? São Paulo conseguiu se classificar em segundo lugar numa chave que só tinha time pequeno. Mas o São Paulo tava bagunçado, é isso que eu tô falando. É, tava. O cara levou um tempo pra se adaptar. Abriu mão de tudo em função da Libertadores. Eu também acho, foi pra uma pré-Libertadores aí, sem saber. Abriu mão de brasileiro. Eu acho. Chegou lá na semifinal contra o Mega Power Audax, falando assim, olha, hoje vamos abrir mão aqui. E vão aproveitar abrir mão e já tomar de quatro. Mas é uma desculpa que fica, né, Sombra? Quer dizer, se utiliza isso, né? Mas ali se o São Paulo isso se dedica não é só a isso, do São Paulo, isso não e é perde São Paulo. Também a vaga para Libertadores, é muito pior. O Audax tá vendo bem, o Audax tirou quantos times aqui? O Dax tirou o Corinthians. Ele empatou com o Corinthians, velho. Tirou! Não, tirou da conotação. Se você tivesse competência, tinha um ganho. Não, mas não importa, mano. Lógico que importa. Não importa, mano. Foi empate. Eu queria ver ele dar toda essa garra e arrumar esse time todo com jogadores do ano passado. Ah, mas aí também, né? Você tá falando de C. Não é C. O que ele tinha na mão era isso. É. Um bando de jogador que tava com problema de salário. O São Paulo teve a crise dos jogadores que não falavam, tava aquela crise de silêncio, aquela coisa toda. Ele chegou num turbilhão político. O Mota achou muito legal o trabalho do Balsa. Opinião, Eu achei um trabalho nota 4,75. 4,75? Por que não 5, igual pelo menos, o aproveitamento dele. Por que não 5? Não passou ele de ano, então. Ele tem um número de derrotas igual ao número de vitórias. Mas o semifinal não vale, velho? O cara chegou na Libertadores na semifinal. Gozado, quando o Domênico vem aqui e fica cantando a vitória da Copa do Brasil no ano que caiu, você não elogia do mesmo jeito. Não, é diferente. Eu tô falando o seguinte. Na condição que o São Paulo tava, se analisar tudo, o São Paulo tava numa crise política gigante. O São Paulo tava numa crise financeira gigante. Que não pagavam os jogadores, você lembra disso? A crise, os jogadores... com briga com a torcida, silêncio dos jogadores, o São Paulo não tinha tática, não tinha jogador empenhado, o cara conseguiu, não só ele, lógico, teve um conjunto de coisas que aconteceram, sim, mas ele conseguiu unir qual tudo isso em favor. Qual parte da tática você mais gostou? A hora que ele botava o Centurion insistentemente no jogo? Mas não foi só isso. A hora que ele insistia com o Wesley como armador, qual parte da tática você achou mais bacana? Ué, a parte da tática que ele colocava os jogadores... que ele achava que era melhor para aquele jogo, por exemplo. E todo mundo falava, onde já se viu? Pô, o Ganso não vai jogar. tava com razão. Fez jogos memoráveis. Então, fez, então assim, ele teve 48 jogos. O cara, ele fez 3 jogos bons. Que era o que importava pra torcida. Ah, eu vi. Mas é verdade, a torcida do São Paulo ama a Libertadores, cara. Então, nós tá podíamos então... ficar fora da primeira fase. Então vamos abrir mão do Campeonato Paulista. Mas, essa é, mas a questão é aquela coisa de gostar de um campeonato ou não. A torcida do São Paulo ama a Libertadores. Você fala a torcida do São Paulo, você fala pela torcida e por você? Não, eu falo por mim. Eu amo Libertadores. Ah. Mas tô falando, entre uma Libertadores, se você tá numa semifinal do Paulista e você chega na, como o São Paulo chegou... Olha, mano, sim, esses diga. Novos ricos da torcida do São Paulo não dá, né? Viu, meu? Novos ricos? Novos ricos, que saudade da época que eu comemorava o Campeonato Paulista lá, que era legal. É, mas eu não tô falando pessoal, que não é legal. Olha, esse pessoal que descobriu o São Paulo Futebol Clube depois do Tele... Aí, é o torcedor modinha. Aí que tá, vocês criticam o rótulo. Ah, não tem torcedor modinha. Ó, vocês criticam o rótulo. É o típico torcedor modinha. Não comemorou, então, Libertadores, nunca comemorou Mundial. É o típico... Não gostava nunca, gritou lá, Tele... Eu não só comemorei Libertadores, como eu estava lá na primeira Libertadores. Eu também tava. Em que setor você tava? Eu tava no setor térreo. Térreo? Que cor que era a cadeira? Ah, vou lembrar disso. Eu lembro. Ah, você lembra de coisa, né? Ah, agora, eu sou mais você torcedor tava. Que você. Ah. Pronto. Não, não é isso, né, que é mais torcedor. Que é. Estou dizendo o seguinte, falando. Essa coisa é, meu, de torcedor de São Paulo. Ah, é o torneio que a gente quer libertar, então fica aí mas agora. Mas faz, faz o seguinte, derruba. Uma pesquisa, os torcedores de São Paulo amam a Libertadores, gente, é ver números. Se eu gostasse de pesquisa, meu amigo, mas pesquisa... Mas você tá falando da sua opinião, Eu tô falando da minha opinião. Não, agora. Você tá criticando quem gosta. Não é isso, então é o seguinte, deixem de torcer pro São Paulo Futebol Clube, torçam pro Libertadores Futebol Clube. Né? Mas São Paulo precisa do apoio, é qualquer campeonato. Mas quais são os caminhos para chegar nessa Libertadores que São Paulo tanto ama? Mano? É perder de 4-0 do Audax no Paulista, esse é o caminho. Entendeu? É ganhar a Copa do Brasil, é ganhar brasileiro, é ficar bem classificado. O São Paulo tem chego sempre, velho. Entendeu? Ó, só não se esqueça que já teve época do São Paulo aí dizer que não se interessava pela Copa do Brasil. Pô, sabe, não tem apego, né? Diz que não tem apego à Copa do Brasil. Precisa ter sim, velho. Não importa. Eu torço pra qualquer coisa que o São Paulo vai disputar. Então. Mas tô falando que a preferência da torcida do São Paulo é Libertadores, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Num primeiro momento, quando você ganha Libertadores, você até na brincadeira fala, não quero saber do resto, que é pouca coisa. Depois, quando você não ganha mais nada, na verdade, passa a ser uma grande desculpa pra você não... Porque você não consegue mais ganhar. Não tem apego. Você não consegue mais ganhar, você fala, mas eu também não queria mesmo. Mas todos são assim, velho. Você entendeu? Você toma o pé na bunda da namorada e fala, mas eu também já tava enjoado dela quando mesmo. Quando sai da fila, fala, olha a Copa do Brasil, o Paulista. É verdade, todos são assim, vocês estão sendo agora meio, mas vaselina, hein? A Copa do Brasil... Quando sai da fila, aí vale. Não, mas peraí, mas a Copa do Brasil não é legal ganhar? Eu não sou diferente, mas eu não tô falando que não é. Eu tô falando o seguinte, que vocês estão falando que tem que valorizar, todo mundo valoriza. O que eu falo é o seguinte, a torcida do São Paulo... Você falou que inclusive você. Eu amo a Libertadores. Eu adoro ver o São Paulo jogando Libertadores. Mas eu tô falando, mas isso não quer dizer que eu desprezo os outros títulos. É legal demais, falou. Ele falou, vocês não gostam do Paulista. Eu tô falando, eu não falei em nenhum momento que eu desprezo a Paulista. Pra quase mim, nada. Tá com a camisa do São Paulo, tem que ganhar todos os títulos. Ponto. Eu vejo, mas eu amo Libertadores, velho. Eu vejo, o Campeonato Paulista lá tem 7 mil negros. Libertadores deve ter 70. Quando convém. Agora o senhor não pode falar do torcedor modinha, porque o senhor agora acabou de rotular aquele torcedor que tá justamente só buscando vitória, só torce na boa, etc e tal. Não digo você torcer na boa. Quatro tópicos no mínimo e compõe o modinha. O modinha tem 12 tópicos. Você compôs 4 ou 12? Foram 4 aqui, cachorro? Quais são os 12, mano? Ah, uma série de coisas. Ah, mano, hoje acaba, mano. Ih, acaba o quê, velho? Tá louco? Hoje é o último dia pra você postar no Instagram. Atenção, hoje o último dia pra você postar no Instagram uma foto com seu pai usando as hashtags paiherói e hero. Uma hashtag é pai herói, a outra hashtag é hero. Você tem que ir lá no seu Instagram e postar as duas hashtags, uma foto com o seu pai, pra você concorrer a prêmios. Putz, sombra. Meu Deus, cara. Que foi? Esqueci, velho. O que, que você esqueceu? Esqueci de postar. É. Mas vou procurar agora mesmo, Sombra, no meu Cloud by Hero. Boa. E postar nas minhas redes sociais. Agora mesmo vou fazer isso daí, velho. Então, véio. Você agora. Que tá escutando a gente, você já baixou o Cloud by Hero? Ele é o melhor aplicativo de armazenamento online. Com ele, você pode deixar todos os seus arquivos guardados online e acessá-los de onde e quando quiser. Dê um fim definitivo daquela mensagem que vem escrita assim, memória cheia. É triste, nossa, né? Nossa, isso é chato, velho. Zaba, né, cara? Nossa, Sombra, como isso é chato, meu irmão. Nossa, meu você Deus bate Deus. A olho e você fala, nossa, minha memória tá cheia. Além disso, você ainda pode ganhar um prêmio muito legal. E ainda conhecer os bastidores aqui da Energia 97. É só postar uma foto com seu pai ou seu filho, usando as hashtags PaiHerói e a hashtag Hero. A galera do Hero vai selecionar as melhores fotos para ganhar um super prêmio e ser um estranho no ninho aqui no Estádio 97. Mas vou dar uma outra dica agora, hein, Sombra? Ah. Ó, postem logo, galera, postem essa foto logo. Porque só vale até hoje à meia-noite, hein? Então não perca tempo. Poste logo pra não vacilar e perder essa boiada, hein? Você quer conhecer mais sobre o Hero? Você ainda pode experimentar de graça. Então acesse fshero.com.br. fshero.com.br e comprove você mesmo. Estádio 97. Esse é o Estádio 97. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar agora... Ah, vamos ao momento sem parar. Sim. É, momento sem parar. Solta três bagaça. Ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Segura aí, Jeová. O sapinho para mim. O sapinho faz assim. Alô? Alô, boa noite, amigo. Opa, quem fala? Boa noite. É o Agnello. Aí, ó. Agnello. Hoje é dia de replay. Hoje é dia de todo mundo ligar no mesmo dia. Hoje é dia de replay. Agnello com dois L. Agnello. Um só? Motinha. É. E mora aí, Agnello. Fala aí, meu. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Segue, né? Já tem todo. O bar já falou tudo. Sétima vez. Véio. Quase uma vez por mês. Uma vez por mês. Vocês são amigos. Mais um pouco. Porque senão não sabe. Ah, não. Mais um pouco você alcança. Acaba, né, velho? Mais um pouco você alcança o Phelps, velho. Bateu o recorde, né, Impressionante o Phelps, né, rapaz? Nossa, é que vocês são pagáveis. São pessoas assim. E assim, eu aproveito quando eu chego em casa mais cedo pra tentar falar com vocês. Boa. Bater um papo um pouco. É isso aí. Você sente saudade da gente quando você não fala? Muita. Pô, você, sou fã de vocês. Eu acompanho vocês há, pô, vai fazer 10 anos, mais ou menos. Fora as pessoas que eu indico, é uma coisa assim tão legal, porque todas as pessoas que eu indico não precisam fazer esforço, porque a qualidade legal. De vocês é tão boa que é automaticamente, entendeu? Você trabalha com o que aqui, né? Eu trabalho na região da 25 de março, eu sou gerente de venda. Ó, legal. Tá vendendo muito aí ou não? Oh, tá complicado, viu? Tá que... complicado. Desculpa, o que você vende? Eu vou ser franco pra você, eu acredito que... deu uma melhorada, né? Nesse mês de junho pra cá. É, Petrobras melhorou também, você viu? Dólar caiu. O problema é o seguinte. Não, ali, desculpa, mas o que, que você vende? Eu trabalho no ramo de malas, mochilas, artigos escolares. Ah, e... no ramo do mano, mala. Então quanto tá uma boa mala, aquela mala jumbo, que você é mala pra você levar quando você vai passar pelo menos uns 10 dias fora? Então, por exemplo, eu tenho uma linha Lancei, não sei se vocês conhecem, a Samsonite, que é a top, é né? Boa, é boa, sei. Conheço, hein? Por exemplo, a mais simples, a de bordo, eu tenho a partir de 129, a mais simples. Sim. Mas pro ouvinte do Estádio 97, qual que é o preço? Não, pra vocês tem desconto, chegar lá... Não, pro ouvinte, pro ouvinte. Não, pro ouvinte. A gente paga de... A gente paga no ar não paga, velho. Pra nós, a gente não tá nem falando em pagar. É, a gente paga com um abraço. Não, papai, a gente aprendeu com o Ben. É, brincadeira. É que a gente fez o curso Benjamin Bach de apropriação indébita. É, administração. Administração. Vai lá e toma o negócio. Deixa que complicar a dela, né? Posso fazer um bimbolado e eu seguro. O ouvinte que for lá na 25 de março na nossa loja, deixou outro bolso, e falar que é o 20 do estádio 97, a gente dá 10%. Ó! Oh! Tá cuidado, hein? Você tá assumindo uma bronca danada. Não, vai fazer fila na tua loja. Mas, velho. Isso aqui vai vender mais que Shop Tour. Você tá falando do programa número 1 do rádio. Peraí. E dependendo da venda. Mas não é aquele desconto falso, não, né, velho? Não. Você não vai correr amanhã na loja pra aumentar tudo. Aumentar tudo. Igual os caras fazem aí, a metade do dobro. Muito pelo contrário, esse tipo de situação a gente tem que utilizar para poder aquecer o mercado. Visto que está a situação, pode se dar o luxo de, entendeu? E a concorrência é muito grande, né, mano? Então a gente tem que aproveitar essa... Fala, Agnello, vem cá, você falou da mala de bordo, ó, aqui a mala menorzinha, beleza? A Matsunaga comprou a mala na sua loja? Você falou, a Jumbo... a mala Jumbo, que o Jumbo havia comentado... O Domênico, ele tá largando a família e ele precisa levar as roupas, ele tá separando, Então, ele arrumou uma casa perto, tá? Ele precisa levar as roupas. Não, você tá louco! Tem uma mala boa. Separando. Só que ele é grandão, as calças são grandes. Não, eu preciso de uma mala Jumbo. Quando separa assim, sai só com uma mãozinha, aquela pequenininha. Depois vai buscar o resto, velho. Sai de mão. Você tá louco. Quer saber um cara que o cara separou, não levou as coisas que tinha que ter levado? Puta, velho. Ela queimou tudo, ataca fogo. Depois não achou nunca mais. Pior não é isso. Tem mulher que taca fogo, corta, roupa toda. Mas isso aí não tacou, não. As coisas sumiram, cara. Sumiu coisas de valor. Sumiram. As coisas sumiram. De valor. Mas tem mulher que se vinga, né? Taca fogo. Tem uma amiga minha que ela tacou fogo no armário do cara, velho. É meu. Jogou, levou tudo pro quintal. Chamou a mãe, ó. Chamou a mãe. Mãe, vem pra cá que o Fernandinho. Não vou falar o nome do cara. O Fernandinho foi embora de casa. Ah, é? Tá bom, tô indo pra aí. Foi a mãe lá ajudar. Ajudar. Meter fogo em tudo. Não, pegaram tudo que é do cara. Você tá de brincadeira? Tudo. Videogame. Queimaram? Tudo que ele gostava. Podia ter doar, então, Valdir. Aí botaram a cinza na caixinha. Videogame, a puta de uma sacanagem, mano. Aí o cara voltou arrependido. Será que chega lá na Vila Alpina e falou assim: vim cremar as roupas do meu marido? Não, voltou arrependido no outro dia. Bêbado ainda. E aí? Ela falou: tá bom, pega tuas coisas lá, leva lá pro quarto. O cara chegou tudo queimado. Você tá de brincadeira. Só encontrou a cinza, né? Foi embora. Diga, Agnello. Então, inclusive, esse dia quem teve lá na loja foi o Miller, ídolo tricolor aí, que jogou no Sato Grande. Olha aí, o Miller. Ele comprou alguma coisa ou não? Comprou mala pra ele e pra esposa dele. Bacana. Show de bola. Pagou em dinheiro, à vista, cartão? Não! Tá louco? Aí, ele já quando é esse tipo de cliente, ele já deixa com o papai resolver, entendeu? Ah, entendi. Aí dá um descontinho melhor. Bacana. E você é tricolor também ou não? Não, cara, é Verdão. Palestra. Palestra? Verdão. Mas ele jogou também no Palmeiras, né? Jogou em 96. Inclusive, é o melhor atleta que vocês já tiveram com a camisa do Palmeiras? Como assim, velho? Tá louco, o Miller jogou? É porque assim, eu sou daquela geração dos anos 90, peguei aquela era Parmalat. Então assim, eu tive o prazer, por exemplo, o Miller jogou com a 7 do Palmeiras. A 7 do Palmeiras tem um cara que pra mim é o maior ídolo, que é o Edmundo, entendeu? Como também já teve o Paulo Nunes, como o Palmeiras já teve, tipo... Djalminha, Rivaldo, Evair, Alex. Então, assim, o Miller, ele fez parte de um time que, pra mim, foi o mais fantástico que eu vi na história. Assim, aquele time não era fácil, não, velho. Foi um time, assim, 6 meses só, né? Que foi aquele período do Campeonato Paulista, porém, pra mim, foi fantástico. Time do mais de 100 gols, né? E eu admiro o Miller porque, assim, ele é tetracampeão mundial, né? O cara ídolo, até tem um amigo que trabalha no depósito da loja, quando eu falei com o Miller que tava lá, ele começou a se tremer porque ele é fãzaço do Miller, porque, pô, querendo ou não, o Miller fez o gol do Mundial, né, do São Paulo. Ah, sim, é verdade. Então o cara acabou, assim, eu particularmente, como palmeirense, falar especificamente de o que eu tenho mesmo, que é o cara, igual essa geração nova tem mais o Marcão, né? Mas eu, assim, comigo mesmo, que eu tenho como ídolo, que eu gosto muito, é do Edmundo. Apesar de ele ter jogado no Corinthians, igual vocês estavam comentando outro dia. O Edmundo é um cara, assim, que pra mim, ele... Pra você, então, o Edmundo é mais ídolo que o Marcão? Pra mim, sim. O Marcos, ele tem um peso. Na história, ele é um dos top da história do Palmeiras. Mas pra mim, particularmente, com identificação, assim, uma pessoa que eu me identifico muito, que eu acho que se eu fosse jogador de futebol... Eu acho que seria o Edmundo, sabe aquele negócio de criança? É o Edmundo, no caso. O Marcos é fantástico, ele é sem palavras, entendeu? Pra mim é um top da história do Palmeiras, no entanto que ele tá eternizado lá no Palmeiras, né? Mas o Edmundo, pra mim, particularmente, é o meu maior ídolo, entendeu? Rapaz, o Edmundo marcou uma geração, sabe? O Edmundo, ele sempre teve aquela... é um negócio aquele da jeito fila, de raça, né? A raça dele era uma coisa muito... Ele tava no time que saiu da fila, de 93. Exatamente. Ele foi um cara decisivo. E eu vou ser franco. E depois assim, ele voltou de novo no Palmeiras em 90 e... Então, não, no ele final voltou, voltou em 2004, no 2000 ele voltou, né? 2007, sei lá, não lembro agora. 2005. Então, mas o Edmundo, o que acontece? É, quando eu era moleque, eu lembro muito bem que o meu maior rival, assim, hoje eu tenho o Corinthians, óbvio, né? Assim como o maior. Mas o meu maior rival eu cresci vendo o São Paulo do Tele, entendeu? Era um time a ser batido. Eu via aquele Palmeiras da Parmalat e quando pegava o São Paulo do Tele... Era um negócio que era pra parar a cidade, eu lembro disso. Aquela Libertadores 95, jogões. Lembra? Era jogos assim fantásticos. O São Paulo eliminou o Palmeiras duas vezes seguidas da Libertadores. O então, que o Palmeiras fez com o Corinthians, o São Paulo fez com o Palmeiras. Que foi duas vezes seguidas. E o Palmeiras com o Timaço. Então, assim. Eu lembro que teve um jogo que eu tava nesse jogo aí, Palmeiras e São Paulo. Foi no Morumbi, é, naquela época, né, Sombra? As torcidas dividiam, né? O estádio. Não tinha aquele negócio de 10%. Então eu tava lá na, cota, na arquibancada lá em cota. Cima, mano. Você sabe onde foi o grande start pra esse negócio de 10%? Ah, não lembro. Não eu lembro, vou te dizer quando lembro, foi. E eu posso estar enganado, mas eu São acredito... São Paulo e Corinthians? Não foi. Aí é que eu vou te falar. Eu juro que eu não lembro. Juro. São Paulo e Palmeiras jogavam sempre os jogos no Morumbi, dividiam... Geralmente ou no, era lá, ou no né? Pacaembu, que sim. Seja. E era meio a meio, né? Na Libertadores de 2005, São Paulo foi jogar no Palestra. Ah, é verdade. E aí, dedicaram, não, a torcida do São Paulo vai ficar naquele cantinho. Sabe aquele cantinho que fica pra lá da bandeira de escanteio? O chiqueirinho. Mas sabe por quê? Aí, na volta, o São Paulo colocou a torcida do Palmeiras também na numerada intermediária atrás do gol. Que virou então, chiqueirinho. Mas todo mundo tinha o chiqueirinho. Aí, aquele gol do Cicinho lá, que ele bateu no meio da rua. Isso. Eu tava nesse jogo. Mas sabe o que acontece, Sombra, esse jogo? Até queriam fazer a torcida dividida tudo para dois jogos, né? Um no Palestra e um na não. Só que não tinha como lá na época, que o Palestra era, não é o que é hoje, essa arena maravilhosa. Então era um estádio mais acanhado. É verdade, mano, porque é aquele estádio que foi feito, porra, no século passado lá atrás, né? Então era um estádio mais arcaico e tal. E não tinha como dividir torcida, porque a entrada ali era muito complicado para a quantidade de pessoas. Né? Não tinha como. Eu me lembro que tinha alguns jogos lá, eu não sei se... Acho que foi esse aí, Sombra, que ficou, a televisão mostrava. E aquele miolo ficava sem ninguém, cara. Então, o meio do campo sem ninguém, porque a torcida tinha que se dividir. No Parque Antártica? Exatamente, ficou muito estranho. Era ridículo, lembra o Santos e Palmeiras que teve só duas pontinhas de torcedor? Exato, é estranho, né? Aí nos jogos do Pacaembu, que antes do torcida visitante, pelo menos, ficava com o chiqueirinho e ficava com o tobogã, aí nem mais isso era possível. Aí o que acontece? Só no Morumbi que dividia. O São Paulo não tem a dúvida. Fala assim, meu, não consigo dividir lá. Eu vou pequenininho. E no meu eu tenho que dividir. Não, mas de fato acabou ficando isso aí. Eu lembro que na época houve uma pressão muito grande da torcida do São Paulo em cima do Juvenal, falando, meu. Era o Juvenal? Quando a gente vai no estádio dos outros, é assim. E aqui a gente divide. Aí a coisa caminhou pra isso. Então, porque também não tinha como, viu? Ali no Palmeiras não tinha como dividir torcida. Ali então, não existia a possibilidade entre disso. Corinthians e São Paulo, os clássicos sempre eram no Morumbi. Raramente aconteciam no Pacaembu. Mas o Palmeiras e São Paulo também, aí deu aquele azedume todo lá entre o Juvenal e o Andrés, que aí o Juvenal acabou avisando aí o Andrés que ia ceder só 5% pra torcida do Corinthians em cima da hora e gerou todo aquele estresse. E o Sombra, e o Palmeiras e Corinthians também jogavam no Morumbi. Divisão então, torcida. Todos os jogos era lá. Só o Santos que tinha o estádio da Vila Mermelho, quando o mando era deles, era lá. Eu não sei, Agnello, se você pegou isso. E também não dava pra fazer torcida dividida. Porque eu vou te falar uma coisa. Aquela situação dos clássicos de torcida dividida que se viveu uma vez na história do futebol paulista. Ah, esquece. Justamente, não tem aquela mais, emoção nunca mais. É igual, eu até você não curte pra vocês. Lá nunca era mais. Demais, era legal, eu legal, tive legal, oportunidade. Legal, nunca mais, legal. O primeiro jogo dividida que eu fui, foi um clássico Corinthians e Palmeiras final do Campeonato Brasileiro, que foi no Pacaembu. Ah, 94. Foi o jogo da volta. Foi dividido? Sim, eu já tive a oportunidade de ir no Morumbi contra o mesmo Corinthians, contra o São Paulo. E ver aquele negócio de 80 mil pessoas e meio a meio. Dois anel pra lá e dois anel pra cá. Isso, exatamente. E assim, eu nunca não era igual agora. Era um negócio assim gigantesco, uma proporção grande e não tinha. Hoje em dia, você faz torcida única, mesmo assim, arma tocar, é pra pegar os caras. Ah, esquece, né, infelizmente, você vê, né? E piorou, né, agora, porque cada um tem o seu estádio, né? Quem viveu e quem teve a oportunidade de usufruir naquela época, vai ficar na memória, parabéns. Porque, infelizmente... Ah, é. Por mais que modernize ou tente fazer alguma forma, dá, nunca, né, mais vai ser da mais, forma, né, que era. É verdade. E ainda mais agora, né? Porque cada um tem o seu estádio, né? Sim. Agora o Santos tem lá, sempre teve, né? O São Paulo sempre teve. É, o Palmeiras tinha, porém era acanhado. Mas agora tem um baita estádio. E o Corinthians tem um baita estádio. Então, mas, velho, agora nunca mais mesmo. Mas o que o Sombra colocou tem sentido, porque nesse jogo eu lembro que foi... Então foi 1-0, né, pro São Paulo, o gol do Cicinho. Foi o jogo da ida, uhum, do Palestra. E, no entanto, que assim, depois que teve essa rusga, digamos assim, que no lugar do São Paulo, o São Paulo tá certo. A recíproca é verdadeira. Ô, Sombra. Só que o que acontece? Eu acho que nesse período, aconteceu com o Palmeiras, aí depois, se eu não me engano, o São Paulo teve a mesma atitude com o Corinthians. Aí foi quando, a partir daí, se eu não me engano, o Corinthians entrou em contato com o Palmeiras, foi quando eles fecharam de não dar mais fazer jogos no Morumbi. Mas eu acho que, a princípio, partiu desse jogo mesmo. Ô, Agnello, aliás, o Bada, a produção me lembrou uma coisa curiosa, bem legal, que eu vivi isso, e acho que o Sombra também viveu, o Mano viveu, o RG também deve ter vivido isso. E tinha aquela divisão de torcida, Sombra. Com corda. Aí o que acontecia? Com corda, né? Era aquelas cordas, claro, cordas e tal. É. Aí quando começava a vender mais uma torcida, porque uma torcida era mais que a outra... A corda andava, lembra quando a corda começava a andar pra abrir? Andava, é. Aí a galera comemorava, que era uma loucura. A vibração, isso é sensacional, era legal pra caramba. Vibração, parecia que saiu um gol. E às vezes acontecia. É verdade, parecia que saiu um gol. Da polícia empurrar o torcedor, não, esse aqui, vocês vão tudo pra lá. Isso. Morumbi, a torcida, pra garantir espaço, chegava cedo e começava a se espalhar. Aí vinha a polícia e falou, não, opa, pode vai, ir pra vai, lá, vai. Era legal, meu, era sensacional, isso era muito legal. Isso fazia parte do ritual de um clássico. Isso, era legal pra caramba, cara. Isso não vai ter nunca mais. Nunca mais vai ter. Você entrava meio-dia no campo. Tem que chegar cedo. Assistia jogo de aspirantes, tipo da 1 às 3. Né? É. Verdade. Você vê que, pô, o futebol que era legal, cara. Era muito legal. E não tinha isso, né? Isso vai até quando? 90? Tinha. Oi? Tinha aqueles bandeirões gigantes. Então, o desfile das bandeiras entrando, pô, era sensacional. Ô, mano, me lembra, você tava nesse jogo. Você tava nesse jogo. A Libertadores 2000, você tava lá. O Palmeiras foi dividido ou não? Eu não lembro. Foi? Foi dividido. Então lá ainda era dividido. Sim. Acho que o Sombra tem razão, foi esse ano aí. Foi dividido, inclusive, só que não foi cheio, né, mano? Não, a torcida do Corinthians estava cheia. Não, tava, porque o primeiro jogo, o Corinthians ele tinha vencido bem, naquela de 2000. 4-3. O Corinthians, e era para ter vencido demais, porque o Marcos fechou o gol. Tava, mano, o Palmeiras 4-2. O Palmeiras achou um gol no finalzinho da partida. Tava 4-2. Aí começou outro jogo. Também, mano, lembra? Que a gente jogou na primeira fase também, dois jogos, que a gente era obrigado a jogar no mesmo grupo, os brasileiros. Sim. Aí a gente jogou a primeira fase, e depois nas quartas de finais teve esse mata-mata, que foi 4-3 a primeira e 3-2. Sim, inclusive, quando jogam os dois times aí da mesma cidade no mesmo estádio, não tem aquele critério de gol fora. E o Corinthians... Tinha gol fora? Não tinha. Pelo fato de jogar no mesmo estádio. Mas acho que não tinha ainda, outro, né? Acho que já tinha. Aí Corinthians e Palmeiras no segundo jogo, o Corinthians ele começou vencendo a partida também com o gol do Luizão. Aí, isso mesmo, 1-0. Aí o Palmeiras virou... 2-1, acabou o primeiro tempo 2-1. Não lembro, acho que acabou 2-1, né? Acho que foi isso. Não, mano, foi o Palmeiras que começou ganhando, o Corinthians virou 2-1. Verdade, o Corinthians virou aquela partida. O Palmeiras começou 1-0, e o Corinthians virou e acabou o primeiro virou com o gol do Luizão. Exatamente. Fez dois gols com o Luizão, depois o Palmeiras empatou com o Alex e o Galeano. E no último minuto lá do jogo, 3-2. Minuto não, era nos últimos minutos ali da partida. Mas o Corinthians quando fez 2-1, eu lembro que todo mundo ali, tinha Palmeiras que estava indo embora do estádio. O cara falou, agora já era, perdemos o primeiro, tomou uma virada no jogo que estava ganhando. Os caras azedaram, né? Aí lascou. Clássico, duas seleções em campo, né? Que se você for pegar a base da seleção de 2002, boa parte dos jogadores estava naquele jogo. E eu voltei a pé do Morumbi até o centro de São Paulo naquele dia lá. Não, ali foi aquele dia lá. Foi bravo, né, mano? Igual assim, independentemente do vencedor, como foi o Palmeiras que saiu vencedor, mas o jogo em si foi fantástico. Para quem é bom espectador, que gosta de um bom futebol, jogo com virada, não só o jogo, esse segundo jogo, como o primeiro também, que foi o jogo do 3-2, eu lembro que foi a maioria dos gols contra. E foi negócio de virada também, fazia 1-0, o outro virou 2-1, depois o Corinthians virou 3-2, negocinho, e acabou 4-3 com o gol do Vampeta, que desviou também. Sei que foi dois jogos, assim, que eu lembro que era moleque, era aquele cara que eu tinha medo do meu pai, E o que, que eu fazia? Eu ficava ajoelhado rezando baixinho pra não dar bronca em mim. Você vê como era tão fanático doido, isso, né? Ô, Aguinelo! Oh, valeu por lembrar, tá. Foi legal. Lembramos umas coisas bacanas. Agora amigo. Tá na hora de você assistir a Olimpíada, Aguinelo. Ah, é. Não, amigos, ó, desde já, brigadão, bar, é nóis. Aí da produção, o Mano também é top. Valeu, obrigado, irmão. Sombra, o Dodô, todos vocês aí, o Motinha, é gente nóis. Boa pra caramba. Boa, isso, obrigado, me tuita. Um abraço. Eu posso fazer merchan rapidinho? Manda. Eu vou fazer kit já. Acho que a menina tá até, fala assim, esse cara de novo. Aqui. É, velho. Você tá virando suspeito aqui, hein? Tô abusando, garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí, boa. Ganhou um kit top do desodorante Xtreme. Amigão, brigadão. Mais uma vez, fica com valeu, Deus aí. Valeu, Agnello, é nóis. E obrigado, viu? Together, velho. Todos os dias aí, tá com um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado. Vamos lá. Mais um ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ó, querida, ó, querida Clementina. Alô. Alô, é Dodô. Opa. É fala? Dodô. É Dodô. Nós. Opa, nós. É o Alex. Ô, Alex, tudo bom? Firmeza. Firmeza. Alex do quê? Alex Fernando Gomes Ferreira. E quantos anos você tem? 32. Ah, RG, 3.2. Lógico que ele tá. Hoje é sexta-feira. É como gato, assim? Tá, é o gato. Tá o quê? Tá Alex pra caramba. Ah, hoje, tá. Sensacional, tá Alex. Como assim, é o gato? É o gato. É o gato. Mas ele é gago ou não? Ô, Alex, é gago? Oi. Ih, é da família do Bar, velho. Era Dodô. Eu gaguejava muito, aí eu dei uma melhorada ótima. Depois, olha o que o Estádio 97 consegue fazer, velho. Você foi na fono? Não, eu era muito, mas então. Eu dei uma melhorada ótima. Você foi na fono? Não, o Estádio 97. Na fonte? Pô. Não, na fono. Fonoaudióloga. Não, não, eu... Estádio, porra. Eu era estádio mesmo, mas isso, peraí, você aquela vez que o Mano falou pra você colocar um copo d'água e a mão em cima do rádio, funcionou? Funcionou ouvindo o Estádio 97, né? Aí, pode ser. Ah, o Mano é Deus, Não pode ser, vocês estão loucos. Eu tô falando pra você. Não, eu não tô acreditando nisso. Para, vai. O Estádio 97, você tá louco, mano, estádio fono, estádio motel, estádio... Tudo que você quiser funciona, velho. É estádio. O estádio tá abençoado, então não é possível. É, isso funciona. Nós temos Deus. Entendeu? E Jesus. Não, quem tem Jesus é Palmeiras. Ah, Jesus. Tem Jesus no nome. E o Satanás ali. O Satanás não. Não, capetinho. Oh, quem ama o Satanás é quem? Ô, Bigol. Entendi, ô, velhinho. Só quem tem o Jesus é nós, né, Dodô? Opa, nós temos Verdão, tem Jesus, é verdade. Estádio também tem. No final do ano, pelo menos, tem. Estádio depois também disso, tem. Depois disso, tem mais. Mas tem Jesus, é tem o Moisés. Tem Moisés, nós estamos falando, agora, é um time bíblico, eu diria. Falta agora o Palmeiras arrumar o Abrão, né? É, só tá faltando... Bom, o goleiro já deu um Abrão no gol ali, velho. É, tá putz, nem me fala nisso. Já chega, agora não, agora já voltou o outro, né? Quantos anos, cara? Quantos anos, velhinho? 32. 3.2, o RG já falou, já respondeu. Já foi. Já salvou. E o bairro que você mora é o? Vamos ver se o... Benja, tá aí o Benjinho. Benja, ah, tá aqui, é, o Benjinho tá aqui, tá. Ó, lá. Ele lá. Jardim, eu morava no Jardim Conceição. Jardim Conceição, ô Benjinha. Agora eu tô morando no famoso Jardim Ingá. Aqui no Jardim. Agora é o Ingá. Atrapalhou, atrapalhou. O Benjamin passou pra mim o WhatsApp falando. Que passou o WhatsApp? Isso é Zona Sul, isso aí. Exatamente, rapaz. Ô, Félix. Não, quem é? É o Gago. É o Gago. Ele é o Félix, não é aquele gato que é azarado. É o gato, gato é o Domênico, velho. Não, é o gato falar, não, eu sou com dois T. Deixa eu falar uma coisa. Gato é o Domênico. O que o Tom é de legal pro desenho, o Félix é uma porcaria. É o Félix, ah, que o gato chato que desenho. É mesmo, né? Chato o pra caramba. O gato Félix é uma coisa nojenta. Mas o melhor desenho de gato é o do Tom e Jerry. Ah, sim. Ah, é o melhor. É o melhor. Melhor. O Félix é chato. Mesmo. Tem que ter o Frajola também, o que vocês acham? Oh. Frajola, Frajola em segundo lugar, depois do Tom. Tom enxerga primeiro, Oi, fala aí. Qual que é aquele desenho que o gato é grudado com o cachorro e ele se treta direto? Ah, cachorro? É meio cachorro, meio gato. Não, né? Que é isso? Você não conhece, não. Eu não lembro. Não existe. Mas o único gato que treta com o cachorro é o comichão e coçadinha. Não, né? Mas tem um, desenho animado que é meio cachorro e meio gato. Comichão e coçadinha é sensacional. É top. Pena que não passa no Brasil, né? Tinha um outro desenho. Passa só. Não, não sei se vocês vão lembrar. Não, ele é o desenho. Mas é o desenho dentro do Simpsons. É, do Simpsons. Lembra daquele do desenho que era o Mal Mia? Lembra do Mal Mia? Mal Mia. Mal. Não, isso eu não lembro. Nossa, eu lembro do Mamma Mia. Mal Mia. Mamma Mia, Mamma Mia. Mal Mia. Agora vocês falaram nunca é o top, né? O Simpsons é o top. Simpsons. Mas South Park é muito legal. Simpsons não é gato. Ah, também. Mas tem gato no Simpsons. É que o South... É num desenho. Ah, é um desenho que o... É, o... É. Tem? Ah, é? É. Ah, não sabia. Não, eu digo, mas o Simpson é legal, é bacana, né? Olha é aqui, olha, o Paulinho Heavy falou aqui, olha, tem o Mil e Mal. Mil Mal, é isso mesmo. Mil Mal. Falei Paulinho você Heavy sabe pô. Todas as coisas mais velhas. Tem o Mil Mal, pô. É com ele mesmo. É com ele mesmo. Ô, Sombra. Tô chamando de... Diga, Gago. Quem descobriu que eu sou o Gago, o famoso Gago? Opa, a produção. A produção sabe tudo. É que Gago conhece Gago. O Gago reconhece outro Gago. É, porque o Bar também é Gago, quando ele fica nervoso, velho. Quem imita o Bar, velho? Quem fica nervoso... É o André, igualzinho. Tem que ficar calmo ou cantar, meu. É verdade, igual Nelson Gonçalves. Mas você já chegou a cantar pra tentar... Ah, olha, ó, tá aparecendo lá. Aí, ó, o Mil Mal. Olha lá, massinha. Mil Mal, olha lá, as massinhas. Tô falando, cara. Aliás, que coisa mais cretina, hein? Era criança. Mas tinha o Mil Mal. Mas criança, quando é pequena... Mas era o Mil Mal, vocês não lembram disso aí? Para, vai. Você já via... Eu não lembro disso não, cara. Não, mas essa é velho. Eu Discovery Channel quando era criança. Não, mas eu vi o Leão Vesgo. Fala, Gago. Quando eu cantava um funk, eu não gaguejava, não. Você cantava funk, Gago? Ah, não. Manda uma palhinha aí. Não, manda aí. Tem que cantar, velho. Manda uma palhinha aí, Gago. Pessoal, tem palavrão, né? Você canta bem, não? Eu cantava bem, eu imitava. Mas cantava, não canta mais? O Macaco Louco, imitava o Menino Morro. Porque é o seguinte, deixa eu te contar. Hoje estreou aí o nosso programa. Vai ser toda sexta-feira aqui no programa do Palhacinha, gente. E sexta-feira... É o Energia Me Ouve. Legal, hein? O Energia Me Ouve. Legal. Hoje Energia Me Ouve. É verdade. Nós vamos escolher a nova voz do Brasil. Ainda. Sabe por quê? Que legal, é verdade. O cara vai ter a oportunidade de gravar lá no Midas, lá no estúdio do Rick Bonadio. Vai ser muito legal. Sim. Hoje nós escolhemos um... Legal pra caramba. Cada sexta-feira vai sair um vencedor, né? E vamos ver. Você tem que mandar, cara, com a hashtag Energia Me Ouve. Manda no Facebook, posso no nosso participar? Post. Posso participar? Você canta, RG? Eu canto. Manda lá. Posso? Manda, pode. Vou participar. Pode. Dá uma palhinha aí, Gago. Vamos ver. Usou, hein, mano? Olha, hoje pra mim não. Véia. Hoje pra mim não. Hoje pra mim não. Você não aprova, você não vira. Hoje pra mim não. Não dá, hein? Não, mas velho, que ele cantou mesmo, você tá sério, velho? O que você cantou, velho? Não, você não cantou, porra. Ô, velho, esse aí tá mastigando o lírio desde ontem aí. Cara, mas você não. Mas pera, você não cantou. Ah, não, você não cantou, cara. Isso não é cantar. Ô, Gago. Gago, mais uma chance, vai. Vai, rapaz. Vai. Não, velho, que porra é esta? Gago, quem que falou que você cantava cantando, velho? Maluco, você tá parecendo um ET tentando abduzir alguém, cara. Não, tentando se comunicar, né, velho? Era sucesso essa daí, pô. Ô, Gago, futebol é melhor. Ah, vamos falar de futebol, Gago. Olha, o nome do desenho que é aquele é meio gato, meio cachorro, chama Cat Dog. Porra, Cat Dog, era o Cat Dog que um brigava com o outro. É, exatamente. Ô, Gago, quem é que vai gaguejar nessa rodada aí? Ah, quem é que vai gaguejar, mano? Eu acho que é o Corinthians e o São Paulo. É, mas tá gorando o bagulho? Ah, deixa ele. Corinthians e São Paulo e Santos vai tudo gaguejar, mano. Tá gorando o bagulho. Tá botando o Santos também no pacote, Gago? Ah, mas aí terceiro lugar, né? Pera, Palmeiras joga com quem? Atlético Paranaense. Palmeiras e Atlético Paranaense. Joga onde? Lá. Lá no seu site? Você vai falar que o São Paulo é que vai... São Paulo pega quem? Botafogo. Recebe o Botafogo que já assinou o técnico. Abalado, Botafogo São Paulo, São Paulo deve ganhar, hein? Recebe o Botafogo, etiqueta no dedão, né, velho? É, já foi. É morto, né, velho? Já tá morto, mano. Botafogo. Não, o Botafogo não. já tá. Diz que vai fechar com o Milton Mendes lá mesmo. E todos aí dos jogos aí, o São Paulo é o que tem o adversário mais fácil. No papel, teoricamente. No papel, a baba da rodada é o São Paulo. Olha, no cardápio a picanha parece boa. Mas deixa servir no prato pra ver se tá no fogo. Se tá bem legal. Se é picanha mesmo. Se não vem, se é picanha. Tem uns aí que não é picanha. Você pede picanha, não é. Mas esse jogo é filé mignon, velho. Nem é, picanha, o RG, você já pegou picanha. Fala, falsa. Meu velho. Mas e aí, com a saída do Gabriel Jesus, você acha que o Palmeiras vai engrenar ou vai ficar? O Palmeiras tá sem o Gabriel Jesus já faz tempo. E tá em primeiro lugar. Você acha que ele vai vir pro Palmeiras depois das Olimpíadas ou não? Acho que ele tem contrato. Até o final do ano. A cabeça dele não vai estar mais aqui, mas ele vem. O corpo volta. Ele vem. E vai jogar sim, lógico que vai. Vai jogar bem, você acha? Agora joga também. Olha, ele vai jogar da mesma forma que tava jogando. Como diz meu vizinho, o cérebro não vem, não, velho. O cérebro não vem. Olha, o que acontece é o seguinte: olha aqui, ó. Vamos por partes aí, que é o seguinte: muitos torcedores talvez venham a pegar no pé do moleque, mas o Gabriel Jesus, ele vem, ele já perdi alguns gols naturalmente, RG. Eita, e agora quando perdeu? Então, aí é que tá a sombra. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: que eu quero chegar nessa conclusão. Relaxar um pouco. Só que antes. Ele podia perder gol, RG, porque ele não tinha contrato com ninguém. Agora ele tem um contrato, ele não vai poder perder mais gol. Só que ele continua o mesmo cara. Seleção, e se a torcida não tiver paciência, o moleque não vai jogar bem. Ele é moleque, ele tem 19 anos. Eu acho que a torcida vai ter paciência com ele. Né, e se tiver paciência, ele vai jogar da mesma forma e vai ajudar o Palmeiras. Ele é o artilheiro do campeonato, ainda é o artilheiro, por incrível que pareça, sem jogar em umas 3, 4 partidas que ele tá fora, e ainda é o artilheiro. Então tem que ter paciência com ele, cara. É, ele não é o Chaves, mas tem que ter paciência com ele, né? Ô, Gabi, não tem jeito, cara. Ô, Dodô, mas e o Fernando Praz? Você acha que ele vai fazer falta, que é machucado? Já fez falta, você percebeu, né? Você confia? Nas duas derrotas que o Palmeiras teve, ele fez muita falta. E o goleiro, você confia? Como é que eu confio? Ele tá indo bem, num jogo ele foi bem. Não, o jogo ele foi bem, mas não fazer o quê, né? É o que tem no momento, né, Dudu? Não tem outros, vai fazer o quê? Não adianta, tem que ajoelhar e rezar. O Buffon disse que não quer vir agora. Jailson, né? O Jailson, ele foi bem nesse jogo. Jailson? Ele foi bem. Ô, Gago. Foi bem, então segura o cara e vambora. Vambora. Tem que confiar no goleiro, cara. Hora de você torcer pras Olimpíadas, velho. Firmeza. Hora de você ver natação e ouvir o estádio no 87. Não, e outra, hoje tem futebol feminino. Ah, é? Manda seus abraços. Brasil e Austrália. Que desculpa, todo mundo fala. Ah, que maravilha. Noite. Eu acho uma coisa entediante. Mas esse vale-vale, né, mano? Perdeu, tá fora. É, agora já era. Não, agora é mata-mata. Perdeu já, mas tá bem. Se eu quiser dormir, eu vou assistir futebol feminino. Ah, deixa eu fazer um merchan. Fala, mano. Lógico que eu deixo. Vai lá, é o Proteção e Diversão, 3 vezes mais com o Bozano. Não, você confundiu aqui, mas ó, vou te ajudar. Você inverteu, só o Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou. Está protegido e divertido. Da Dutra Máquina tem ainda? Proteção. Tem? Da Dutra Máquina? Tem, claro que tem. É, Dutra Máquina. Não, já começou errado. Vai, Black and Decker e Dutra Máquinas. Black and Decker e Dutra Máquina. A jogada aqui dá certo. A jogada certa quando o assunto é... Futebol. Ferramenta! O cara ouve todo dia. Ferramenta, mas se você ouve todo dia, precisa guardar melhor aí. Não, que eu tô um pouco nervoso. Ele tá nervoso, ele tá nervoso. Ele tá todo dia. Ah, perdoa, ele tá nervoso. Você tá perdoado, mas você quer concorrer no final do programa a uma mochila. Ó, já ganhou o kit do desodorante Extreme, tá concorrendo a mochila. O que mais você quer, velho? Não, eu queria mandar abração pra vocês aí. Quer concorrer ao carro? Eu não vou dar uma desoiudo, não, mano. Então beleza. Deixa o carro pro próximo ouvinte. Boa, velho. Deixa o carro pro próximo ouvinte. Ali, Movinho, ontem foi da hora, hein? Foi legal. Legal, né? Tudo legal ontem. Foi tudo legal. Foi tudo. Firmeza, abraço, pessoal. Obrigado. Valeu. Abraço. Boa noite. É isso aí, vamos lá, terceiro ouvinte. Esse é o momento sem parar. Sem parar lá da Priscila, do Jeová. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Boa. Tai Leon. Gigante guerreiro, Tai Leon. Tai Leon. Galaxy. Alô. Alô, quem fala? Quem fala? Gostaria de falar com quem? Quem você gostaria de falar? Não acredito que eu consegui, velho. Tô tentando pra caramba. Desliga aí e tenta de novo. Consegui, Joe. Não, você é louco, aí, mano? Tô perto da sua quebrada, é melhor você ficar pianinho, viu, pai? Ih, rapaz, que isso? Aí, malucão, você é aquele tipinho lá que eu jogo orégano em cima e janto com farofa. Não, se você é da quebrada, eu tô aqui perto da 20. Se você sabe onde eu tô, você tá ligado. A 20 aí perto do sacolão. Ô, João, você acha que eu não conheço a quebrada? Olha os papos. Vacilão. Deve tá preso lá. É. Tá nada, a 20 ali. Vila Maria, rapaz. Ali perto do João Domingues, mano. É, malucão, o bagulho aí é minha área. Você acha que eu não conheço o rolê? É. Abraço. Você conhece o Flamenguinho, então? Nós é do Flamenguinho aqui, mano. Conheço sim, Flamenguinho, mano. Flamenguinho. É, não. É tudo nós, filho. Vila Maria é nós, mano. Tem camisa, é Flamenguinho, mano. Ah, manda teu nome completo, brother. Vamos lá. Luiz Henrique Silva Costa. Silva Costa. E quantos anos? Tenho 26. RG. Uhum. 2.6. Sexta? É. Hoje, isso mesmo. Hoje lá. O rapaz falou, é hoje. Então, parça. Aí, ó, o Motinha falou que encosta, velho. Ah, sensacional! Vocês estão prestando atenção no assim, conteúdo da salvada fora, de hora? Depende do tamanho do. Você que nem no judô, acima de 100 quilos, abaixo? Qual categoria que você tá? Peso leve, peso pena? Vai, parça! O Motinha quer sair com você. Vai, né? Acima de 100. Tem mulher, rapaz. Encosta aí. A Motinha falou que não tem ciúme. Tá cheio de gente que tem mulher, velho. Fora, rapaz. Encosta, velho. Vai. Mas aí é os caras que escapam a quarta, né, velho? Aí não. Escapa. Aqui é RG. E na Vila Maria nós é disciplina, não tem essa não. É isso mesmo. Nós é disciplina, lá. Isso mesmo. Uhum. Quebrada aí, é considerada. Aí filho. Foi bem, aí foi bem. Tá lógico. É. Ô, velho. Aqui é 3 vezes campeão mundial aqui, rapaz. É, tricolor. Tricolor. É o único tricolor mundial do Brasil. Aí. Ah, não, o Santos também é. Não, mas discrimina o bagulho. Faz assim, ó, duas vezes intercontinental e uma mundial. Não, não tem trimundial. Essa discriminada, não. Ah, mano. Para, aqui vai. Não é CPF, você discriminar dívida, discriminar coisa. É o quê? Você tem que discriminar a parada, vai. Não é assim. É trimundial. Coloca aqui tudo no pacote. É, trimundial. Mas se você descobriu o que é isso, nós já tínhamos. Abraça, malucão. Ah, tem duas com o logo da FIFA ainda, velho, né? O logo ô, da tricolor. Montadora. Ô, tricolor. O que você achou da escolha do Ricardo Gomes, nosso novo técnico? Esse é o cara, velho? Então, mano, na minha opinião, sim, cara. Sabe por quê, velho? A passagem dele não foi ruim, não, e a gente não tá dando sorte com o gringo, não, cara. Por que que ele saiu mesmo, velho? Não, foi um momento conturbado também. É, mesma coisa. Ficou muito tempo no poder, não queria sair. E aliás, começou... é muito engraçado. Ele foi campeão pelo São Paulo? Não, ó, mas assim, ele levou o São Paulo 2009, onde o Balsa não levou. Quando? O 2009, o brasileiro, ele foi bem e brigou bem. Aí em 2010 ele chegou bem na Libertadores, aí depois da Libertadores ele foi limado, né? Ah, tá. E no Brasileirão a gente foi prejudicado, que foi aquele ano que lembra que tiraram os atletas do São Paulo? O Richarlison, Goiás, todo mundo ficava... Os jogadores afastados, na época, foi um absurdo. Foi. Principalmente no caso do Jean. Não que o São Paulo fosse ser campeão, mas... Que o São Paulo vinha uma pegada boa. Pesou. Os jogadores tinham... Eu não sei, lembra, era o Borges, o Dagoberto e o Jean. Pesou. Né? E sendo que, eu não lembro se bem, mas quais os jogadores tinham direito ao efeito suspensivo... E não foi negado. E foi negado... Aí você fala assim, mas como assim foi negado? Todo mundo tem, mas... Não, foi negado. Então, tiraram do São Paulo a possibilidade de continuar disputando de igual para igual o torneio. Foi isso que aconteceu. Se ganharia, não sei. Se depois ia chegar na frente do Flamengo, eu não sei. Mas que naquele ano lá, foi uma tremenda de uma... Não, tinha chance sim, Soba, porque a gente veio forte nos dois últimos anos e eles ficaram meio que assim... E era contra o Flamengo, foi muito mal contada essa história aí. Mas você gostou ou não gostou da chegada do Ricardo Gomes, que ainda não é oficial, mas tudo caminha para que seja. Tudo leva a crer, já saiu do Botafogo. Cara, eu gostei sim, sobre aquilo, eu tava falando pro Moto aí. Na minha opinião, a gente tem que dar um time de técnico gringo, porque a gente não tá dando muita sorte não. O trabalho tá sendo bem feito pelo Gustavo até, mas... A gente tá na hora de apostar em alguém aqui do Brasil. Você sabe sobre o trabalho do Gustavo? Eu acho que não é um trabalho nota 10, mas não é um trabalho ruim. Não é um trabalho nota 5, eu daria uma nota 7. Quando fala o trabalho do Gustavo, vamos falar do trabalho do departamento de futebol, né? Porque também ninguém trabalha sozinho, então você tem um departamento. Eu acho que a margem de erro, ela é pequena. É pequena. Eu acho que a margem de aproveitamento... Porque veja bem, o São Paulo trouxe desde o começo do ano. Vamos lá. Foi o Mena, o Maicon... O Lugano. Isso. Trouxe. O Cueva. o Cueva. Não, tudo bem, mas aí vamos ver mais começo do ano. Foi o Maicon. Ah, sim. Foi o Lugano. Foi o Mena. O Caleri. Não é isso? Sim, o Caleri isso. Que foi o Kelvin. O Kelvin. O Kelvin. O Kelvin. Aí depois chegaram depois ainda o Cueva. Chegou. Não, veio o Chiesa antes também. Foi embora. Né? É, isso, o Gilberto, esse aí, né? Fez um corpo mole e saiu fora. É, exatamente. Ah, agora chegou o Gilberto, atacante, o Cueva, o Chaves e o Bufarini. Sim. Se você for ver bem de todas as contratações, o que dá pra colocar numa conta de desconfiômetro de nota 5 pra baixo é. Chiesa. Chiesa que nem jogou. Ou jogou um jogo, foi, fez um mimimi danado e foi embora. Aí você fala, mas não jogou, foi errada a contratação. Talvez você possa julgar como errada, porque fala assim, meu, você contratou um cara que não tinha comprometimento, assim. Então, ou seja, a pré-análise do contrato... Não, aí não dá, porque... Sabe aquela entrevista no RH? O cara ficou louco, né? Mas se você for ver, o Mena. Mena é fraco. Mena é fraco. Gilberto é fraco. O Gilberto sim. O Mena é fraco, mas eu acho ainda não desconfio tanto assim mas do Mena. Ele veio de lesão agora, tá meio avançado. Mas eu gostaria mais de... até que bem. Mas eu gostaria mais de falar sobre aquilo que já foi mostrado. Tá, sim. O Gilberto não mostrou ainda. Tá, então pode ser que amanhã ele faça uma boa participação. Carlinhos. Não, o Carlinhos tá louco, tá 3 anos no São Paulo já. Foi antes. Carlinhos tá 3 anos, velho. Agora, foi junto com o Bruno. Vamos ver. O Lugano não foi uma contratação do Gustavo. O Lugano foi uma contratação... Da torcida. A torcida chegou e falou... A galera pediu. Foi pressão. Se o Lugano vai mal ou não, a gente jamais pode chegar e botar na conta... Galera pediu. Porque se não era fosse... quase unanimidade, né? Se não trouxesse, o povo ia cair matando. Ah, sim. Não. Então vamos ver. Do começo do ano, das contratações. Maicon, Mena, Chiesa, Kelvin e Caleri, a maioria deu certo. Maicon, Caleri e Kelvin foram os que deram certo. Chiesa e Mena, os que não deram. Sim. Agora tem essa nova leva. Cueva, Chaves, não é? Sim. Tem o zagueiro Douglas, Gilberto, que ainda está em processo lá de... recuperação. Bufarini. O Bufarini. Você não pôs também na conta aí o Breno. O Breno também chegou aí nesse... Não, o Breno já tava no ano passado. O Breno foi antes. Mas não foi chegou agora antes. Não, foi antes. Já tava. Ele tava se recuperando ano passado. Já tava. Então, por exemplo, da primeira leva, dá pra dizer aí que teve uma margem de acerto de 60%. Sim. Porque o Kelvin, Maicon e o Caleri, pelo amor de Deus. Mas entendeu? O questionamento, Sombra, eu penso que nunca fica assim... É, tudo bem, jogador se acerta, erra aquela coisa. Agora, em 8 meses, você não acha que é muito técnico, só muita troca não. de técnico para São Paulo? Peraí, só complementando a questão do Gustavo. Onde eu acho que o Gustavo erra não é na questão do aproveitamento. Porque não existe um jeito de você contratar se você não tiver sem margem de erro. Só se você for o Barcelona. Sim, sim. E mesmo assim, você pega o Real Madrid e contratou... Tem que pôr na balança também que o São Paulo não tinha muito dinheiro para poder ir no mercado, né? A gente tem que pensar isso também. Onde que eu me... Sabe, é o que tem. Você não pode ir na prateleira do Leminhão se só dá para comprar carne moída, né? Aí é complicado também. Não dá para acertar sempre o Barcelona contratou. Onde eu me pego que eu acho que é o seguinte, em algum momento faltaram contratações, assim. Então não estou discutindo a qualidade, estou discutindo a quantidade. Então, sob certo aspecto, a gente, por exemplo... É, tem situações ali no campo que a gente teve uma falta de jogadores. Que às vezes eu acho que deixou um pouco mais pra frente. Tinha que ter se acertado um pouco antes. Que nem assim, do Bufarini foi muito em cima da hora. E quase ficamos sem o jogador. A zagueira a gente correu um risco sem ficar sem zagueiro. Faz tempo, né? Só o São Paulo que queria ele já há muito então tempo. Então essa é mais a minha crítica. Acho que é a falta pela quantidade de jogadores e não pela qualidade. Eu fui lembrado agora da contratação do Jetterson, né? Eu encaro a contratação do Jetterson um erro igual a do Chiesa. Porque você contratou um cara sem passar pelo RH. Ou quando passou pelo RH, o RH não foi eficiente. É verdade. Padrinho, veio no padrinho, né? Não sei como apareceu. Chegou no padrinho. Ali também o São Paulo eu não consigo descobrir. Agora, desses todos aí, num primeiro momento, me parece que o Cueva é um cara que tende a dar certo. Me parece que o Chaves começou muito bem e tende a dar certo. O Bufarini, pelo retrospecto, e me parece que poderá se dar bem. O Sandro, o Chaves não é falando muito não, mas ele era titular no Boca. É que chegou o Tevez, aí estava ele e o Caleri junto, ele com o Calera não dá pra comparar, mas ele era titular, ele era um bom jogador. É, eu, não, eu vou ser sincero, assim, acompanho muito de leve aí as coisas, né? Eu só lembro que ficou uma hora o Tevez e o Oswaldo e o resto teve que ir pro banco. Né? É, mas ele era um bom jogador, sim, ele não é cabeça de bagre, não. Agora, então vamos aguardar, né, cara? Porque, assim, em tese, podem ter sido boas contratações na sua maioria. Espero que seja de fato. Mas então não dá pra chegar e falar assim, não, olha, mais errou do que acertou. Não, não acho. Acho que por enquanto a margem de acerto ele é razoavelmente boa. É, eu só acho que fica atrelado a isso, técnico e jogadores. Né? Eu acho que é muita troca de técnico em pouco tempo. Mas os dois técnicos, né, não saíram porque o São Paulo mandou embora, né? É, sim. Mas, então, é diferente quando sai por crise. Pô, vem cá. O Osório. Será que ele seria chamado para a seleção mexicana se não tivesse dirigindo São Paulo? Não foram só dois, né, Sombra? Foram. Não, do começo do ano, não. Osório tava desde a época do Aidar lá. Quem era aquele lá do time pequeno aí que veio pro São Paulo, foi fritado lá? O Doriva? Quando foi o Doriva? Ah, mas aí, RG, deixa eu falar uma coisa. Não, mas aí que tá. Mas não tá na conta? O Doriva fez uma besteira. Tudo bem, ele foi contratado, mas eu não posso levar em consideração a gestão Aidar. Eu não tenho como levar. Eu não posso botar na conta do Leco a contratação do Doriva. Não posso. Ele vem na hora tenho que errada, julgar o trabalho do Leco a partir do momento que ele vira o presidente. Porque a contratação do Doriva, não pelo Doriva, mas foi a coisa mais errada do planeta. Foi uma coisa mais fora ele de momento. Deveria ter, essa não aí era tem aquilo, né? E ele não deveria ter aceito a proposta nunca. Não, ele tava o Doriva bem. Tá na dele. Ele jamais iria, só se ele fosse louco, né? É, aliás, puta bobagem, né, cara? Ô, Luiz, deixa o seu palpite aí pra São Paulo e Botafogo. O Botafogo, que segundo dizem, nem terá mais o Ricardo Gomes no banco. Bater em cachorro morto, né? Vai estar o filho do Jairzinho no banco. Olha só. É. Mas não é do Balão Mágico. Eu acho que, no mínimo, acho que uns 2-0 dá pra fazer. Até 3-0, confio até. Tá bom, então. É isso aí, velhinho. É isso aí, tem que jogar com muita garra, perseverança e humildade. Não achar que do outro lado tem um cachorro morto. O Hudson não vai jogar porque ele tá com um problema estomacal faz uns 3 dias, né? Diarreia, isso? Dúvida. Não joga? Quem tá com caganeira é o Hudson. 3 dias já. Meu Deus. Hudson, nem pro Wesley. Isso significa que o Wesley deve jogar. Ó, isso aí, não sei não, isso não é... diarreia, velho. É dengue. Olha, se o Hudson não joga e joga o Wesley, a diarreia passa pra torcida. Ele tá testando o... Passa pro jogador de campo todo. Afe Maria. Ô Luiz, um abraço pra você, Luiz. Hora de torcer pras Olimpíadas, velho. É nóis, valeu galera. Falou, mano, é nóis, hein. Valeu, tamo junto, velho. Valeu, galera. Esse foi o momento sem parar. Você já notou como às vezes basta um único adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor pra liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente já deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal. Agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, o que você está esperando para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estágio 97. Contar uma notícia que eu achei engraçado. Que notícia? Os caras que os gringos, né, no Rio de Janeiro, foram lá no campo de golfe, começou a competição pela medalha, né? É. Lá no campo de golfe. Aí viu umas capivaras. Ah, é olha, verdade, eu vi o isso. O hamster gigante. Hamster gigante, é. Os caras estão apavorados, foram lá tirar fotografia. Deus, nunca tinha visto, né, uma capivara. Fala sério, hein? Os caras estão, os gringos estão pirando. Hamster gigante? Não, hamster. Olha o hamster gigante aqui no Brasil. Porra. Hamster gigante. E olha, eu lancei uma enquete aqui, qual o gato mais legal dos desenhos. Ah. É, tá aqui, olha, Tom, Frajola, Manda-Chuva e Domênico. Eu? Não, mas eu vou desenho. Gente, olha... Tá pau a pau, Domênico e Tom. Ó. Entre os personagens animados. Ah, mas tem um que tem o Domênico ainda é mais famoso que o Tom. Mas eu não sou desenho animado, você tá louco? Então, desculpa, Domênico, mas não é assim que o pessoal da internet tá encarando. Eles me acham desenho, velho. Eles acham que você é um desenho animado. Não, tem o gato do Pikachu. também que é famoso. Não, mas tô falando dos clássicos, os clássicos aí. Miautos. Os Miautos. É verdade. Frajola em último lugar. Frajola era legal. Coitado também. Coitado do Frajola. Mas sabe que é o problema? O Frajola, ferrava, ele não era protagonista, velho. Era o Piu-Piu, né? Era o Piu-Piu. Ah, mas ele só agora, se ferrava. Agora, eu botei o Manda-Chuva, mas o gato mais legal lá do desenho do Manda-Chuva era o Batatinha. É, o Batatinha tinha carisma. O Batatinha era mais legal. É, carismático. Batatinha é legal. Batatinha. Só que o Batatinha era coadjuvante. Batatinha Manda-Chuva. Assim como o Pacato também. Ah, mas ele tinha carisma, né, velho? Tinha carisma. Eu acho. O Pacato, gato guerreiro. O Pacato, gato guerreiro. Nossa, aí, é coadjuvante, velho. Disso, é coadjuva também. Por que o mundo dos desenhos animados tem preferência por gatos? Ah, tinha o Pluto. Cara. O Pluto era legal. Não, vamos ver. Dos cães, vamos lá. Pluto. Pluto, ok. Foi o... Pateta é cachorro? Pateta é cachorro? Aí, o do Salsicha lá. Scooby-Doo. Scooby-Doo. É verdade. O do Tintim. Você colocou meu nome nos desenhos, você? Milu do Tintim. Milu era o gato do Tintim. Tem aquele que andava com o motoqueiro lá. Você colocou a enquete, você colocou o menor alemão lá. Porque as pessoas pediram. Que pediram, cara? Eu botei o teu nome que as pessoas pediram. Mas eu não sou desenho. O Snoopy tem o do Cebolinha, como é que é o nome? Você não fala nada, Floquinho. Ele colocou Floquinho. Meu nome. Mas você tá ganhando, animado. Porra, do... Mas o Sombra hoje colocou, é. Eu não sou desenho. Mas você tá ganhando do outro. Quem tá ganhando? Porra? Eu não sou desenho. O... No Johnny Quest também tinha um cachorro. Bandido. Cachorro que é depressão. Ó, tinha o Astor também na... Ah, do Jetson. Do Jetsons. O Astor, é verdade, tem bastante cachorro também. Tem. Olha, é isso que o Domênico assume a ponta. Mas eu não sou desenho, pô. Domênico assume a ponta em primeiro lugar. Passou. Domênico Gato assumiu a ponta em primeiro lugar. Aquele que tinha a casinha, que ele era feio. Dog. Yogi. É. Muito bem lembrado. Lembra pessoal, ó, possível, estão véio. Abertas as inscrições. Sim. Pro segundo torneio. Aê. Energy Poker. Aí, olá, Dayan, você queria saber, olha aí. Véio. Quer jogar um poker bacana? Tudo sim. Com promoção da Energia 97, com a organização da Cassineira. É muito legal. Faça já sua inscrição. Você quer saber? Não, mas quero saber mais detalhes. Onde é, como é, quando é, qual é a taxa de inscrição. Então acessa lá, energypoker.com.br. Energy Poker, pessoal, Energy é com Y, tá bom? energypoker.com.br. O torneio vai se realizar nos dias 23, 24 e 25 e é o segundo torneio. O primeiro torneio, um tremendo sucesso, foi legal demais. Show. Eu não tô lembrando enquanto chegou a premiação, mas acho que a premiação alto, passou de 100 mil reais. Foi alto. A premiação passou de 100 mil reais. Boa. E nessa edição, a premiação mínima garantida de 150 mil reais. Vou te falar um negócio. É animal. Então faça já sua inscrição. Boa. Acesse o... Pode ser acesso agora. Sim, Não deixe para amanhã. Boa. Veja hoje, tá bom? energypoker.com.br. E agora o que vai fazer o RG querer aprender a jogar pôquer? O quê? Open bar de chope. Estarei lá, eu e a moderação. Chope liberado para todo mundo que estiver jogando. Minha aí companheira. Sim, aí sim. Eu mas e minha companheira. Sempre com moderação. Isso. Tá bom? Eu vou moderação. Jogar para ganhar, velho, agora que a rádio liberou. O RG com esse open bar de chope aí só vai ficar pingando antes, velho. Não vai pôr ficha no pano, só para jogar a noite inteira. Ó, recebi a informação, olha, a premiação do primeiro torneio chegou em 124 mil reais. Caralho. E agora a premiação mínima garantida é 150. Jesus, amado. Incrível, véio, incrível. Olha lá, mano, dá pra você casar, velho. Pô, dá pra comprar um AP. Ó, com 124 mas você dá uma mobiliada legal, hein? Não, mas só dá pra comprar um AP onde eu tô querendo morar ali, mano. Onde você tá querendo morar? Lá na onde? Guanás, ali, Ermelino Matarazzo. Tá. 124 conto, já dá pra pegar um AP mais antigo. Com 150, Domingo, já dá pra pegar um com varanda gourmet, tio. Ele e a Gisele Bündchen, vai morar lá. Varanda gourmet. Na Jova Rural, você vai morar lá, mano? Na Jova Rural? Ele e a Gisele Bündchen. Acho que a Taizinha vai morar lá. Tem o Jova Rural lá, mano. O que você acha? Ele vai com a Gisele Bündchen. Jova Rural é pra cima da Brasilândia ali. Ô, pessoal, vamos agora ouvir as mensagens. Fernão Dias ali, né? Você que mandou mensagens. Chegou a hora. O WhatsApp. Boa. Então vamos lá, vamos ouvir agora no oferecimento de Dutra Máquinas, uma loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Um abraço pro André, pro Akira, toda a galera da Dutra Máquinas. Olha aí, mensagens aí, no André, WhatsApp. Boa. Boa noite, galera do Estádio 97. Sebastião Moraes, da Zona Sul. E aí, mano, o Tite é santo mesmo, hein? Pôs a mão santa dele lá na seleção e deu pronto. Jeito. Abraço, galera. Pronto. Agora... É verdade, cara. É, inclusive, pra quem não sabe, Motinha, o Tite, ele chegou ali às vésperas do jogo, ele já foi direto pro estádio. O único jogo que o Tite esteve presente ali, tá certo, iluminando a seleção brasileira, o Brasil foi o quarto da Dinamarca. Meu Deus. É verdade, cara. Os caras iam falar isso, né, velho? Ali no Jardim Botânico, RG, uma árvore muito rara tava morrendo, o Tite foi lá e encostou a mão na árvore, caiu um fruto maduro. É verdade. Caiu um fruto maduro, uma árvore tá morrendo. Essa história que você me falou é verdade, é que ele chegou só no vestiário, ele dava um sopro na cabeça de cada um e... Não, para com isso, velho. Mas tá de brincadeira isso que você tá falando. Tanto é que o Gabriel Jesus, isso aí a mídia não nem comenta porque é um inside information. Lá vem. Mas o Gabriel Jesus, ele caiu em prantos ali, ô Motinha. Ele precisou tomar soro na veia. Na verdade, o Tite tirou dele aquele coisa ruim que tava ocupando a alma do Gabriel Jesus. Tava encostado. Então tá na hora de levar ele lá pro Itaquerão, hein, velho? Soprar a cabeça dos caras lá, porque olha... Não, mas não adianta soprar a cabeça do André, você precisa pôr um cérebro ali dentro. Vamos lá, mais mensagens! Aqui é Alessandro de Mogi, e ontem eu tava assistindo as Olimpíadas, né? E eu descobri a semelhança entre a ginástica artística e os jogos do Corinthians. É o seguinte, os atletas podem até se esforçar, mas quem decide o resultado final é sempre o juiz. Abraços. Ah, é muito bom esse vídeo, hein? Aliás, eu acho que foi a melhor mensagem. Você não vai nem ouvir mais. Aliás, só uma observação. Aliás, só uma observação. No vôlei, agora nas Olimpíadas, foi instituído lá a tecnologia. Você viu? É legal aquele desafio lá. Sim, mas preste atenção. Você já viu? Não, Imperial. Só que preste atenção. Aí tem um lance duvidoso. Ora, mas aquele, você viu aquilo lá ontem? E o Bernardinho pede pra ver o lance. Ele tem direito. A dois desafios em cada série. Aí sabe o que o malandrinho lá do monitor fez? Não. Botou outro lance, o juiz aceitou o outro lance e ficou tudo por isso mesmo, cara. Ou seja, a tecnologia. Aconteceu ontem, Brasil e Estados Unidos. Não, mas eu tava assistindo o jogo. Ele pediu um desafio. Tem que ser um outro árbitro. Então, ele pediu um desafio, mano. E o cara lá, e eles esperando, demorando. E mais demorando. Não tinha nada a ver, velho. Aí os caras colocam outro lance que favorecia o time da. E aí os caras deram e ele ficou louco. Não é esse lance, não. Tomou acho que cartão e o cacete lá, amarelo, não sei o que. Mas na bordo isso, hein? Esse negócio de desafio, cara, não pode passar batido assim, ó. Eu desafio, vai lá, olha no telão lá e vê quem tá errado e quem tá certo. Tem que ter uma punição, Sombra. Ou pra quem pede, ou pra quem marcou errado. Por exemplo, chega lá o árbitro, não, mas aí não. Marcou alguma coisa. O treinador chega lá e fala: desafio, que eu acho que a marcação tá equivocada. Se o árbitro estiver certo, ele tem o direito de dar uma chinelada com aquele raider gigante na cara do treinador. E se o árbitro estiver errado, o treinador tem o direito de dar uma chinelada com o raider gigante na cara. Só que ele fica pensando. Mas é verdade. Isso quer ser legal. Mas o funcionamento é. Mas, mano, quando você pede o desafio, se você estiver errado, você diminui você não tem. Mas isso é pouco, precisa de um castigo físico aí. Para, mano. É uma chinelada no rosto. Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI. .com.br. Quem fala que o Felps nada muito é porque não conhece o Palmeiras. Este nada no Brasileirão desde 94. Chupa porco, aqui é Santos. Você tá brincando. Vai pra cima dele, Santos, vando do Embu. Você tá brincando. Ô, velho, vocês estão fora do G4, quer falar o quê, ô trouxa? Calma, Domênico. Ah, ele falou, ele tem que ouvir. Ele podia ficar quieto. Ele falou, calma, Cato, tá em quinto lugar, chupa isso. Eu também acho legal, mano. Vamos lá, mais mensagens. Também acho legal, Domênico. Boa noite aí, galera do estádio. Tem uma pergunta para o Mota. Mota, em 2009, o Ricardo Gomes pegou o São Paulo no Campeonato Brasileiro da 16ª colocação e levou até a 4ª posição. Em 2010... ele foi até a semifinal da Libertadores com um time inferior a esse. Eu falei aqui. Você acha que ele pode repetir esse feito? Aí. Só que agora levando o tricolor ao título? Aí. Ó, esse ano... Ei, já tá meio sentido. Não, mas eu falei... Foi o que eu falei exatamente no começo do programa. Eu até falei o histórico do Ricardo Gomes do São Paulo. Vai saber. Eu falei, o São Paulo, pra mim, chega pra disputar Libertadores. Eu não acho que o São Paulo vá conseguir disputar, porque o São Paulo abriu mão do Campeonato Brasileiro pra focar na Libertadores. E perdeu alguns jogos, mas eu acho que o São Paulo chega entre os quatro. Quatro. Ah, tá certo, gente. Tá se certo. Forem vários, é quatro. Plural, né? Pô. Quatro. É. Tá certo, Motinha. Por que quatro? No... Se é quatro. É quatro. Gente, quatro é plural. Tá certo, Sombra. Motinha. É. Só fazer uma menção aqui também aí o nosso ouvinte aqui, o Tomás Silva. Ele lembrou bem aqui um cachorro que a gente não poderia ter esquecido, que é um dos melhores. Quem? O Mutley. Mutley. É. Falaram do Bionicão? Não, olha aí. Olha aqui, qual era aquele que o Garfield batia nele toda hora? Bob Filho. Qual é aquele que o Garfield batia nele toda hora? Odd, né? O do Garfield. Como que tá a enquete aí? A enquete? Qual é o do gato? O gato e o maior sucesso dos desenhos animados? Quanto tá o Domênico já na frente? Nossa, Domênico, você tá louco? Domênico, 37%. Mas eu não sou o desenho. Tom, da dupla Tom e Jerry, 27%. Manda Chuva, 22%, Frajola, 14%. Nesse momento, o Domênico vai se classificando para outra semifinal, onde a gente vai ter o Mutley, o Bandit. Esse é o Domênico. E o Domênico ganhando. A gente vai ver quem é entre medalha de ouro. Ah, é. Com certeza. Você não sou desenho, vocês estão loucos, você tem que fazer isso, mas é desenho. É que você parece, Domênico, as pessoas parecem. Você é um verdadeiro desenho. É porque geralmente você fica com a voz do desenho na cabeça. E você é a voz. Você tá louco. Boa. Vamos lá, mais mensagens. Mensagens via WhatsApp, oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Aqui é o Carlos Rodrigo, Jardim Vergueiro, Zona Sul. Sou fãzaço do RG. Mas e aí, RG? A arena de vôlei de praia das Olimpíadas cabe mais gente que a Vila Belmiro? Qual é que é essa? Abraço. Ai. É, pois é, né, velho? Só que depois a Vila Belmiro continua e a arena lá os caras desmontam. Entendeu? Mas vamos é sério isso? Cabe mais gente na areia de vôlei de praia? Eu não sei se ele tá falando. Na cidade aqui. A Vila Belmiro cabe 15 mil. Se ele tá falando é porque deve caber, né? Lógico. Não iam fazer uma arena. Você viu o tamanho da bicha? É alta, né? Porra, parece um prédio de 7 andares, porra. Dá medo que a Vila vai cair lá? Tá louco, meu. Não cabe mais, não. Não é possível. Não, é um monstro. É, mas o cara tá assustado lá na arena, velho. Porque é muito alto. Ficou muito íngreme, né? Aquele... Nossa, mais cara. Que a Vila Belmiro, eu não duvido, hein? Ah, olha, eu não... Eu acho que deve ser pros 20 mil, hein? Não. Bom, deve ser. A Vila é quanto? 15 mil no máximo. Ó! Oh. É. Hoje não deixam ainda mais 15 mil. Não deixa. Porque lá cabe 12 mil. Na arena de vôlei? É. É, quase. Então é quase. Empatado. É. Não, é que lá tá sempre cheio, sempre tem os 12 mil. Ah, Vila, mano. É verdade. Não, mas começou a melhorar agora, nos últimos jogos do Santos. Vamos lá, certo? Mais mensagens. Mano, boa noite a todos do estádio. É o Cabral de Guarulhos. Cabral. Esse Cristóvão vai ser o Adilson do passado, hein, mano? Esse cara é zoado pra cacete, Adilson, nós estamos na lama com ele, hein? Tamo na lama. Velho, mas agora é o que restou, né? Agora é o que tem. O que restou. Oh, mas ele é bom, pô. Não, vocês são escolheram. Vocês estão queimando o cara, velho. O cara é bom, bicho. É bom, leva pro teu. Quantos jogos ele perdeu? Ele tá melhor na campanha dele que do Tite. Para, RG. O aproveitamento dele é melhor. Nos últimos jogos, ele tá melhor. O aproveitamento dele é melhor. O Cristóvão, quando ele precisou ser Cristóvão, ele errou. O Cristóvão, ele tá pegando RG, o vácuo do Tite. Quem não erra? Ele tá pegando o vácuo do Tite, tá na cara. O time do Corinthians já tava montado e ele não... Ah, ô, judiação fazer isso com o cara, velho, tá louco. Muito bem. Já vamos voltar aqui com as mensagens via WhatsApp, porque agora eu vou falar da Dutra Máquinas. E aí, tá precisando de ferramentas? Quer melhor preço? Então vai na Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá, você não encontra só máquinas pesadas e industriais, não. Lá... Você também encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana, o grupo Black & Decker levará você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Legal, hein, isso mesmo, você vai viajar para Barcelona e ainda vai assistir esses grandes craques do Barcelona. É fácil concorrer. Vá até uma das lojas Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br. Boa. E aí você já estará concorrendo. Falta pouco, hein? A promoção acaba agora, dia 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. E ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt, você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, tem também em Atibaia tem Mogi das Cruzes. E tem aquela que a gente foi ontem ali ao lado da ponte da Vila Guilherme. Show de bola. Não se esqueça, Ferramentas e Máquinas é na Dutra Máquinas. Encaixa aquela de ferramenta, hein? Olha aqui, mais mensagens via WhatsApp. RZ, aqui é o Rafael Stapv. Você acha que o Santos pode ser campeão brasileiro e o Neymar tem condições de lutar pro Santos? Superman. Boa, Rafa! Nossa, molecada, velho! Rafa, você que acredita nessa mentira, velho. Sabe quando o Neymar vai voltar pro Santos? Talvez o dia que ele falecer e quiser ser enterrado na cidade. Ah, não! É menino! É verdade, velho! Primeiro, é verdade! Primeiro que ele não perguntou, primeiro que ele não perguntou nada pra você. Ô, Rafinha, é só uma pergunta mirim. É, Rafinha. Vai demorar um pouco, menino. Vai demorar um pouco pro Neymar voltar pro Santos. Um Rafinha. Pouco, 40 anos. Talvez quando você tiver aí com seus 25, 26 anos. Essa é uma parte da resposta. E a outra, campeão brasileiro, tá aberto por enquanto, é uma criança, Rafinha. Criança, mano. Vamos torcer. Criança inocente, né, velho? Rafael, olha, tonto, o vovô quis ser muito. Legal. Muito legal contigo. É o seguinte: o Neymar não volta pro Santos e Papai Noel não existe. Vamos falar a verdade pra esse moleque aí, mano. Ah, não, é uma criança. Nossa, você tá louco? Não é, Sobral. Vamos abrir o olho desse moleque. Abre o olho daqui. Volta sim, Rafinha. Para, ô. Vamos lá. Isso é o meu. Mais mensagem. Galera do estádio, queria mandar esse recadinho aí pra parabenizar o Belucci aí do tênis. O cara jogou muito. Jogou muito com o Nadal hoje, quase ganhou. Acho que até jogou melhor. E ontem ganhou do 12 do mundo. Menino pode ir bem aí no futuro. Foi bem. Gustavo. Eu sou de Barueri. Quanto foi o Nadal e Belucci? Belucci foi bem sim, mas não deu pra resistir. Nadal virou na última hora, o espanhol, né? O espanhol é fera, velho. Mas o cara é o cara, né, velho? Mas o Belucci foi muito, muito, muito bem, viu? Eu tava ouvindo no rádio, o som da torcida. E um beijo pro Baby. A cada bola no chão do Belucci lá, na quadra do Nadal, lá, a torcida gritava igual ao futebol. Aí tinha horas até que o árbitro tava pedindo aí pra que a torcida fizesse silêncio, porque tem tenista que não gosta, né? Os caras são meio frescos por causa disso daí. Mas é da hora, velho. A torcida aí pesando. Mas, eu assisti uma parte, mas o Nadal tá entrosado. A galera gosta do Nadal. Sim, sim. Gosta. É igual o Djoko também. O Djoko, a galera brasileira abraçou o cara. O pessoal tá meio no veneno aí com o nadador lá, o Phelps? Phelps, porque ele só tá dando entrevista lá pra galerinha dele lá. E a galera aqui do Brasil tá pê da vida. Né? Mas vai fazer o quê, né? Cara, é fera, viu, velho? Ele bateu ontem o recorde, velho. Isso, eu não sei quantos anos durou. Tem mais, que muito país. Desde que começou a Olimpíada, então, Começou a Olimpíada, tinha um cara lá que tinha. Era o único cara, não sei, é Pitórios, não, assim, não sei qual é o nome. Pitórios. É verdade, Pitórios. É da Grécia Antiga. É sério que eu tô falando. É da Grécia Antiga. Gente, vocês estão brincando, tô falando sério. O cara nadava na areia. O cara disputava a Olimpíada, não sei quanto tempo, ele era o recordista. Ele tinha 12 medalhas individuais. Ontem o Phelps bateu o recorde desse cara. Nossa, mas vai, né? 13, mais de 13 medalhas individuais, tá louco. Boa noite. Vamos lá, mensagens. Boa noite, galera do Estádio 97. Eu sou Valéria Rodrigues, São Paulina, estudante de rádio e TV. E gostaria de dizer que eu não fiquei nada contente de saber que o Ricardo Gomes agora é o técnico do São Paulo. E acho que deveria ter continuado interino mesmo até o final do ano. Mas vamos ver o que, ele pode fazer pelo clube. Abraço, beijo. É isso aí, vamos ter torcer. Agora veio, tem que torcer, velho. Beijo, te amo. Vestiu a camisa do São Paulo, tamo junto. É isso aí, amigão. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais mensagens. Amigona. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, olha. Amigona. Mais uma. Aí, rapaziada do Estádio 97, da Energia 97, quem fala é Eliseu, da Vila Moraes, São Paulino. E a minha pergunta é pro Mano. Ô, Mano, quem que ia fazer mais falta pro Corinthians? O Fagner ou o Éber Roberto Lopes? Um abraço a todos e chupa, Mano. Olha o mau criamento. Eu sou um cara do bem, RG. Eu poderia desejar o mal a ele. Não. Inclusive, o cara me mandou no Twitter ontem, Sombra. Ele namorava com uma menina e o cunhado dele tinha ligado aqui no programa e eu desejei uma praga pro moleque. Sim. O moleque foi atropelado e quase morreu, velho. Depois de 3 dias, é verdade. E você conta isso com orgulho? Não conto com orgulho, mas aqui. Você conta isso com orgulho? Aqui o santo é forte, velho. Você devia omitir isso. Mas não morreu, tá vivo. Uma sequela aqui, uma ali, mas tá vivo. Meu Deus do céu! Então, eu poderia desejar novamente o mal pra esse ouvinte, ô Motinha, mas não vou fazer isso, não. Se você tivesse que desejar mal pra alguém, você desejaria mais pro Domênico ou pro RG? Não, pra ninguém desejar mal. Pô, muito feio. É louco. Você acabou de desejar mal pro 20. Não, mas eu desejo no sentido figurado, que meu santo então, é forte. Se você tiver que desejar no sentido figurado mal pro Domênico ou pro RG? Isso. No sentido figurado, assim. Não, louco, não, os dois são meus amigos. Ah, sim, pra uma desejar uma hemorroida, assim, de 3 dias. Não! Só. Hemorroida? Furúnculo. O RG já teve, né? É furúnculo, né? Não sei, teve RG? Já teve, furúnculo. Teve RG. Teve hemorroida? Graças a Deus, não. Não, Domênico. Mas comendo pimenta desse jeito? Já tive o quê? Por hemorroida. Isso, não. Não, graças a Deus, não. E furúnculo? Furúnculo já tive muito, eu já sofri muito com isso aí. Diz que dói, né, velho? Porra, se dói, está louco. Sofri pra cacete. Depende do lugar que ele nasce, velho. Nossa, velho, nem me fala. Tem que espremer o carnegão. Ah, tem que sair o carnegão. O carnegão tem que sair. E como é que tira, velho? Espremendo. E o Domênico, ele então tem uma coleção de vídeos no YouTube dele espremendo furúnculos. Passa pomada São Sebastião. Eu dei, mas quem me ajudava era minha mãe, cara. Minha mãe ajudou muito. Passa você pomada, é melhor que ninguém sabe saber coisas que dói, né, Mota? Mas sabe como as coisas que dói são prazerosas. Aquele espremedor de alho. O Domênico encaixava o furúnculo ali e apertava no espremedor de alho. Ah, não, você tá louco? Já teve isso aí? Não. E unha? Acho tem noção como isso a dói, a unha, véio. Quando tem que cair, você tem que arrancar a unha. Desgraça. Nossa, quando fica... Você nunca ficou com a unha preta que machucou? Não. Num carrinho de rolemã? Não. Não, morava no bairro plano. Você quer que eu faça o quê? Carrinho ele de rolemã? Ele nunca portava com o carrinho de rolemã. Pô, velho, pegava na unha, Sombra. A unha uma ficava unha meio... cai sozinha, nossa. Não, tinha que arrancar uma hora. Que horror. Tem que arrancar. Não caía sozinha, não. Dependendo, você leva pro... Dependendo de como fica. Aí quando ela tá presa, véio. Aí você vai lá no pronto-socorro, toma anestesia local e pronto, acabou. Você! Olha lá, menino do condomínio. Ué, vocês que são todos frescos. Para, véio. Na periferia não tem essa não, arranca e chora, velho. É, falou. Lá na área, lá, Sombrar, o moleque quando tá com a unha preta precisa arrancar assim, mano, toma um gole de conhaque, mano, o pai puxa. Pé puxa, é. Igual o dente, mano. É igual o dente, né? É o dente. Uma vez meu tio foi arrancar o dente do meu primo, ele arrancou o dente definitivo. O de leite ficou do lado, você tá de brincadeira. Sério. Você tá de brincadeira. Com a cordinha, velho. E aí, cara? Ele tem um dente hoje, até hoje eu... Põe um postiço. Todo mundo em determinado momento da vida vai ter que colocar um dente postiço. Botou o barbante errado. Ele só antecipou o fato. Botou o barbante errado? Né? Sim. E ele mantém daquele dente lá meio amarelo? Não. Hoje em dia melhorou bem a tecnologia. Né? Ah, então ele já deu uma mexida, meteu uma capinha, essas coisas. Já melhorou bem a tecnologia aí. Tá bom. Vamos falar da Esser agora, narigudo. Olha só, amigão, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica? A chamada Digital Door... E você não paga nada mais por isso? Amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, 2 dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Você tá aí no teu carro, tá estacionado, tá só esperando sua mulher voltar das compras. E de repente... Véio do céu! Foi que bateu? Encheram a lata do rapaz aqui. Vou lá ver quem é. Quem que foi? Oxi, quem bateu na traseira do... Ivetinha! Ivete Sangalo! Oxi, bata de novo. Mas fica frio. Você teve, inclusive, sorte, viu? Porque a Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Porra. Tem mais HDI bate pronto que medalha 50, de ouro. 50, velho. Caraca. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Quem sabe você vai lá com ela, lá, né? Toma um cafezinho, né? Vai fazer seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. Começou a doer meu dente. Aí, tá vendo? Ficou sugestionável. Sério? Sugestionável. Começou a doer meu dente, sério, velho. Não acredito. Nossa, aquele cara que começa a ouvir, começa a sentir dor, né, velho? Nossa, mas sabe aquele que é aquela... Que dá aquela fisgada, velho. Ah. Isso, é canal, hein? Isso é canal, geralmente é canal, cara. Nossa, velho. E isso aí você tem que tirar um pedaço da mandíbula, cara. É. Ah, para, vai. Sabe é verdade, é um para que eu tenho pavor de dentista. O doutor Goma, o canal. Alex Goma lá. Veio. Goma, Goma é gente boa. Pô, já puseram coisa muito maior em você do que o motorzinho. O dobro de anestesia. Nesse lado aqui esquerdo. Dá pra ver que tá meio inchada. Começa a formar aquela bolsinha no pé do dente. Eu tomo o dobro de anestesia pra aguentar. Não consigo. Às vezes nem pega. Vai. Não pega. Pode pensar pro Dr. Goma quando você for lá do médico. Não deixa pegar mesmo. Não. Infecção não pega. Ô, mano, sério mesmo. Não vai. O Goma falou, vou ter que comprar o dobro. Mas se tiver muito infeccionado do jeito que aparenta... Às vezes não pega anestesia. Não pega. Você tá vendo que tá infeccionado. Mas na boa, velho. Tá inchado aí, ó. Não tá inchado nada. O cara aguenta o caminhoneiro, não aguenta o canal. Mostra aqui, dá um close aqui, louco. Cadê? Close no Mota. Assim. Não tá inchado nada, velho. Vai, vai, vai, vai, vai mais, vai mais. Vai, cadê? Olha lá. Vai. Olha lá. Olha lá, conseguindo ver. Puta, inchaço, olha lá. Tá inchado, moto. Tá sim, velho. Olha aí. Olha lá, tá inchado. Então, nós estamos falando que tá inchado. Agora você vai ser mentiroso, vai. É sério, velho. Olha isso. É sério. E não será a primeira vez que vão fazer o canal do Mota, né, velho? Não. E o outro canal deve doer muito mais do que esse aí. Não é nada. Olha, gente, pro Mota, não cai nesse mimimi. Toda dor é pouca. É, e no outro canal botaram a ponte, viu? Caramba, hein? Vamos lá, mais mensagens aqui no oferecimento do Extra. Ofertas imperdíveis pro seu amigo Pet estão no Extra. Aí, rapaziada, esse Gago cantando funk foi melhor, mano. Isso daí não existe. Só Estádio 97 pra proporcionar um momento como esse. Gago não é abraço a todos aí, mano. Monstro. Você é Deus, um abraço. É valeu, Deus, irmão. Olha. Tamo junto, parceiro. Ih, vai pegar coisa. Essa coisa. Você essa é história aí, do Gago aí. Gago é fraco, esse rap do Gago hoje foi um dos momentos mais tenebrosos da história do FM. Mas, cara, parecia um ET, cara. Não, pior que ele falou com uma convicção, Que ele cantava funk, mano. Gente, foi uma coisa horrorosa. Eu nunca vi nada. Merecia um replay. Mas eu não me arrependo de ter pedido pra ele cantar, não. Porque ele foi bem, ele mandou bem. Mas vamos podia fazer, podia produzir, né? Mandar produzir, fazer um replay. Ele foi bem. Dá, olha. Na segunda-feira ele vai trazer o replay do rap do Gago, velho. Sinceramente, como disse o mano, o cara tá tentando fazer contato extraterrestre. Cara. Terceiro grau, né, velho? Tinha que trazer esse cara pra cantar aqui, velho. Né? E o pessoal pode fazer um mix aí, boy, deixar legal esse rap do Gago. Mais mensagens. Boa noite, amigões. Aqui quem vos fala é o Jonathan Portugal. Vocês estão comentando aí sobre a divisão do estádio com a corda, né? Quando tinham os grandes clássicos antigamente. Eu me lembro muito bem disso. Porém, a tristeza é que a corda sempre aumentava para o time adversário e nunca para a portuguesa. Que tristeza. Ô, judiação. Um forte abraço para vocês. Chupa no meio. Deu bom. Chupa você, ô trouxa. Deu uma dor no coração de falar isso. Mas foi legal ouvir um participante da portuguesa. É legal. O cara fica sempre esperando, né, velho? Imagina, a corda vai aumentar. Eu sinto saudades, cara, do Corinthians jogar no Canindé. O Corinthians, geralmente, quando joga com a portuguesa, até a própria portuguesa manda o jogo no Pacaembu. Mas, cara, o Canindé é um estádio muito legal pra que você possa assistir os jogos também, porque é um estádio muito perto. É legal. É legal, cara, é legal, é bacana. Eu vi uma versão Paulo e Lusa lá. É bacana, o Canindé é legal. O Careca jogava, bom jogo. Bacana. Vamos lá, mais mensagens aqui via WhatsApp, oferecimento de BV Financeira. Crédito consignado pra você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Amigões, boa noite. Fábio aqui do Sacomã. Amigões, queria saber a opinião de vocês. Domingo, no jogo do Corinthians, o juiz vai jogar na frente da zaga, fazendo aquela proteção, ou flutuando entre o meio e o campo para ajudar no ataque? Ai. Vai não acaba mais. Olha a produção se manifestando aí. Mas não joga. Não pode? Não pode. Xingar ouvinte, seu louco. Tá louco. Não tem nem cartão pro bar. Inclusive, se o Everton Roberto Lopes estiver realmente offline, ele recebeu efeito suspensivo, mas não sei se 20 dias. Se vai dar tempo. Recebeu efeito? Ele recebeu também o efeito suspensivo. Mentira! Sim. Ele e o Fagner. Nossa. É, mas caso exista a possibilidade aí dele não atuar nessa próxima rodada, porque eu não sei se já fizeram a escala e possivelmente já deve ter sido feita, talvez o Weber Roberto Lopes possa dar uma passada aí na tua casa e te reconhecer como filho. Ah, não, juiz! Ah, juiz! Com filho, mano? Catal. Ah, que isso! Cara. Que coisa feia. Ô, Domênico, o Palmeiras tá aumentando o muro que divide lá entre o São Paulo e os dois CTs. Ah. É. Você não achou uma coisa meio chata, assim? Vocês pararam de roubar o jogador deles. É, que fica parecendo uma coisa tipo assim, não queremos amizade de jeito nenhum. E outra, velho. Você queria que abaixasse? Aí a bola fica caindo toda hora lá. Como se, como se... Nossa, mas é um gasto desnecessário. Paulo Nobre Oriental, né, velho? RG. Igual a Alemanha naquela época. Mas deve, gastos desnecessários. Não, mas deve ter um motivo. Calma, gente. Qual motivo? Ninguém vai fazer um muro ou aumentar um muro sem necessidade. Não entendi. Alguma coisa deve estar rolando aí. Cara, por quê? Os caras veem o treinamento, Não sei, ué. De repente... Cara, né? Os caras fazem umas ações assim que não tem nada a ver, né, velho? O Paulo Nobre, ele gosta das coisas dele só pra ele. Aquele menininho que não dividia nada. Mas, Sombra, o Paulo Nobre, ele teve um... Como é que eu vou dizer? Um entreveiro, vai. Com o ex-presidente de São Paulo, né? Mas com esse aí, parece que eles se dão bem. É, não tem nada a ver. Passou isso. Deve ser algum motivo. A não ser que já tivesse encomendado. Os caras não estavam negociando lá? Qual foi o jogador que estava? Agora não tem mais a briga. A briga teve aí feia com o Aidar lá, aquela coisa toda, aquela briga, né? Qualquer um ali briga. E aí, hoje não tem mais briga, não sei por que esse negócio. Até deve ter algum motivo. Pra aumentar um muro, deve ter algum motivo. Na briga até eu ia ficar falando do Paulo Nobre, velho. Dinheiro à vontade. A gente tá numa época que teve derrubar muro. Olha, tá dizendo aqui erguer muro. Mas sabe o que dá a impressão? Sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que vocês pagam um único IPTU. Tá chegando a informação. É tipo a casa da frente e a casa dos fundos, velho. Então talvez o Paulo Nobre tá tentando desmembrar. Mas quem é a casa da frente e a casa dos fundos? Lá chegou aqui a informação. Você é a voz do desenho animado. Estão aumentando o muro por conta de um mini hotel que parece que vai sair lá um mini hotel. Tá vendo? Não sei. Nossa, me convenceu. Viu? Ué, por que convenceu? Mas não tem que devolver o terreno? Vai fazer mini hotel lá, velho? Não. Estão fazendo um mini hotel, não sei. Vai demorar, devolver sim, o terreno é da prefeitura. Mas daqui a 25 anos. Mas o Ronaldo Palmeiras, devolução foi prorrogada pro fim do século. Que absurdo, cara. O do São Paulo. E o do São Paulo, não? O São Paulo é pra agora, acho que 2024. Tanto lugar aí. Então vai ter guerra, hein? Ali que dá pra fazer de moradia popular, cara, e os caras aí prorrogando pra clube. Que absurdo. Aliás, não só lá, tinha uma arena ali em Itaquera, que também podia ser a moradia de muita gente. Seu filho, e deram. Aquele terreno ali foi doado faz muito tempo. Foi doado. Aliás, falar em deram, hoje, né? Passo eu pela Marginal, a ruazinha continua lá, velho, com o carro estacionado. Não é o Corinthians ou não cego, agora isolado, é público. Mas continua estacionado lá, velho. Meu Deus do céu. Cobram, antigamente eles cobravam. O Corinthians administrava ali e cobrava um custo para que os carros estacionassem ali. Agora, se você quiser estacionar por livre, espontânea vontade, pode. Aí quando você voltar, não tem as quatro rodas do seu carro, para lá. É, mas continua ali na frente, né? Aliás, a ruazinha lá. É um lugar bem seguro ali, então, hein? Não, mas é verdade, Domênico. Inclusive, as pessoas que têm parado o carro ali têm reclamado bastante. Tá bem seguro, isso por, que eu tô falando. Por furtos corriqueiros. É assim, sejamos razoáveis, né? Em São Paulo não tem lugar razoável pra você parar onde você não possa ser roubado. Não tem. Eu não sei qual é o hospital. Qualquer lugar na Leste, mano, aqui. Verdade. Os caras estacionavam o carro na frente do hospital. Na frente do hospital os caras roubavam as quatro rodas. Os caras estão cobrando com zona azul. Okay. Explica, mano, como é que rouba as quatro rodas? Com a galinha lá, você paga a zona azul e o cara ainda vai lá também pra tomar conta do teu carro. Ué? Ah, mas quando eu dei a ideia aqui do flanelinha delivery, vocês me criticaram pra cacete. A ideia do mano foi boa. Véi, você pega um flanelinha. Leve o seu próprio flanelinha. Você paga ali, ó, carteira registrada. Pra qualquer lugar que você leva o cara, RG. Ele fica ali tomando conta do teu carro. E vai tomar conta só do seu carro. Porque esses caras geralmente eles querem tomar conta de 100 e não tomam conta de nenhum, né? E você é tipo assim, um Uber de flanelinhas. Sim. Né? Só que assim, você tem que pegar os flanelinhas que tem que ter no mínimo 1,90 de altura. Sim. Não pode ser aqueles mais ou menos assim, meio desmilinguido, né? Sim, e tem que ser aqueles lá que já tem experiência. Pelo menos duas passagens, mano. Não. Ele vai intimidar, velho. Ô, mano, tem que aquele olhar, aqueles, né, mano? O olhar intimidador, né? Lógico. O cara nem pede, o cara já vem com dinheiro na mão. Estágio 97 do oferecimento de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria pra carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Muito bem, é isso aí, Narigudo. Estádio 97, ó, o Brasil perdendo da Grécia no polo aquático. Tá 3-1 pra Grécia, hein? Masculino ou feminino? Masculino. Ou seja, é, tem cara de ser homem, é. Ó, e... Muito bom. E polo aquático feminino, de vez em quando, paga um peitinho. Você já homem também. É. Vários, homem, né? Também. Vários. Direto, tem as paradas. Homem paga peitinho e paga saquinho. Homem tá de sunga, velho. Paga saquinho. Sabia que tem câmera embaixo d'água? Não. Aqui você tá maluco. É, tem a câmera embaixo da. Só que agora você proibido, fica ligado. Sabe por quê? Porque o que acontece? Começa a aparecer cenas lamentáveis. Tipo? O cara amassa o outro. Você tá brincando? É. Pra ter vantagem na disputa de bola? O cara mas dá... aí não é, é o final da picada, né? O cara dá aquela lustrada. Não, é sabe? Brincadeira, o cara se propor aí. Já pensou, cara? Meu? Você pode... Véio, é verdade, os caras por baixo, os caras se chutam, aperta. Aí tem um juiz que fazia polo. É, então. Aquático? E a sunguinha? Você já viu a sunguinha do polo aquático? Adora. Não, a sunguinha é desse tamanho, velho. Adora, adora, polo aquático. A sunguinha dos caras. Olha, vamos aqui trazer então, Oba. Adoro polo aquático. A mensagem aqui número 10 foi eleita? 10. A mensagem número 10 é eleita aqui no nosso WhatsApp de hoje. Foi boa mesmo. Aqui é Alessandro de Mogi, e ontem eu tava assistindo as Olimpíadas, né? E eu descobri a semelhança entre a ginástica artística e os jogos do Corinthians. É o seguinte, os atletas podem até se esforçar, mas quem decide o resultado final é sempre o juiz. Abraços. Ai, chupa, é mano. É a melhor, meu. Esse ouvinte é o Alessandro, cara. Foi bem, foi bem. É a melhor. Ele se superou, Domênico. Ele se superou. Pô, foi bem. É fantástico. Foi o melhor de todos. Muito bem, RG, quem ganhou a camiseta Estádio 97, Fit Camisetas? Ele, Luiz Henrique. É, obrigado a fitcamisetas.com.br. E o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Rodrigo Versolato. Boa, bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Mochila? Mochila, presente da Dutra Máquinas. Tinha que ser especial pra ele. Nosso cantor de rap, Gago! É, Gago! Ah, Gago! Gago! Gago ganhou! Cantou muito bem, velho. É isso aí. Parabéns ao Gago. Estádio 97 volta na segunda-feira. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira. É, crédito com desconto em folha sem burocracia na BV Financeira. Esser, construindo com valor e Extra, ofertas imperdíveis para o seu amigo Pet, estão no Extra. Valeu, gente, bom fim abraço, de semana. Tchau. Um abraço para você que vai para Riviera. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Toda sexta no Energia na Noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hearts on Air. Hardwell, com o programa Hardwell on Air. À meia-noite. Energia. Bom, agora quero falar com você que é apaixonado pelo seu carro e quer uma solução segura e mais econômica. Você precisa conhecer o rastreador mais seguro da Porto Seguro, proteção e monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela FIPE. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção em dobro para o seu veículo. Consulte o seu corretor de seguros ou ligue 0800-727-0317. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Sugar Star. Energia. Vai comprar uma moto? Honda é o melhor negócio. Porque só uma Honda valoriza o seu dinheiro com maior valor de revenda. Como a Honda PCX, com freio CBS, tomada de 12 volts, painel com relógio, 3 anos de garantia e documentação inclusa. Entrada mais parcelas de R$ 399. Confira no site hondamelhornegócio.com.br.

Night Sessions.

music for people who want tomorrow's music today. Music for people who want tomorrow's music today.